now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. O famoso back to business. Estamos de volta. Estamos de volta. Caraca, ó, saudade disso aí. Mais de um ano. Saudade disso aí, tá? Barulhos, barulho de carro, barulho de moto. Mais de um ano? Que isso? Que loucura. Ah, mais de um ano. A última vez foi em fevereiro de 2021. Caraca, verdade. Verdade, né? O tempo voa, cara, voou bastante. Nossa. E muita coisa acontecendo. Ah, é, não, porra, tem sido bastante coisa acontecendo, tem sido a minha noção de tempo foi pro saco foda, do tipo, eu não sei, tem as coisas, tipo, isso foi há 2 semanas ou isso foi há 1 mês? Não, é... Não sei, pode ter sido qualquer um dos dois, eu tô completamente perdido nesse tipo de coisa. E é engraçado. Um dos lados bons da gente tá... Não, continua. Não, é porque eu ia falar, porque às vezes eu tenho que assinar algum tipo de documento aqui e... Real, eu fico assim, cara, a gente tá em 2021 ou 2022, tá ligado? Tipo assim, dá uma bugada foda na mente. Ah, é, não, eu sempre assino nos meus livros o dia que eu começo a ler eles, e aí... Dois deles eu tava assinando, aí quando foi, era uma trilogia, porque eu li eles no Kindle, eu fui arrumar minha estante, eu fui dar uma limpada na estante esse final de semana, aí eu peguei esses 3 livros que eu reli eles no Kindle, fui assinar de novo as datas, aí no terceiro eu pensei, pera, eu acho que eu fiz uma coisa de errado, eu voltei nos 2 primeiros e eu tipo, ah, tava lá 2020, e eu tipo, ah, esse é o problema, eu coloquei o 2 por cima do 0. Há muito tempo atrás, é foda, tá maluco. Ah. É, esses 2 anos presos dentro de casa completamente desnivelaram minha noção do que é tempo e um pouco do que é espaço também. Mas assim, o bom da gente estar gravando 2 horas da manhã, pra mim, é que não tem o barulho do bar. É, é verdade. Porque essa é uma coisa nova do que aconteceu desde a última vez que a gente gravou pra cá. Que a última vez que a gente gravou tinha um total de 0 bares debaixo da minha janela. É. Hoje tem de 2 pra 3. Sério? O que acontece? Sim, onde tinha a garagem, que é da minha tia, ela alugou. E quem alugou foi o Filhazinho Grill, que é um bar. E aí ele começou a lotar e ficar sem espaço. O pessoal do prédio começou a encher o saco da minha tia por causa de coisa e tal. E aí o restaurante da Carminha, que é o restaurante aquilo que fica aqui do lado do Filhazinho, mas ainda fica debaixo do prédio, eles viram o sucesso que estavam fazendo. E aí começaram a abrir de noite como bar também. Caraca, Carminha virou um bar. A restaurante da Carminha virou um bar. Também, o restaurante da Carminha de noite virou um bar. E a Carminha tem 2 problemas. É que tem um espaço maior do lado de fora, então dá mais gente. E eles fecham mais tarde. Caralho. E aí o Edinho, que é o dono do filézinho aqui embaixo, como tá dando muito sucesso, tinha um lugar que era um bar do outro lado da rua... Que também era um bar que tava alugando, porque o bar que tava lá fechou. O Edinho também alugou aquele o espaço do outro lado da rua. Ele ainda tá em reforma pra abrir, mas então, em algum momento, vão ter 3 bares abertos na janela da minha casa. E o barulho vai ser infernal, principalmente sexta e sábado são os piores dias, na questão de som. Uhum. E domingo e segunda são os melhores. Mas é tipo música ao vivo ou som mesmo? Tipo, bota a música. Não, não, não, não, graças a Deus. Não... assim, teve um sábado que teve uma galera que começou a cantar lá. Mas não é música ao vivo, não é tipo de coisa, pelo menos. Mas é o barulho de pessoas conversando. E primeiro, eu tenho uma audição relativamente boa, o que é um problema. E eu tenho lido muito ultimamente e E barulho é a coisa que mais me incomoda para ler, então barulho de pessoas falando lá embaixo, mesmo que, principalmente porque se torna só uma amálgama de barulhos, é irritante. Eu geralmente coloco fone de ouvido e coloco alguma música ou uma trilha sonora de coisa para tocar, para abafar o barulho, ou eu vou para a sala e leio na sala porque lá de dentro não dá para ouvir também. Mas o problema é quando, principalmente, porque de novo. Como o prédio aqui tem enchido muito saco da minha tia, como o horário de fechar às 10, o Edinho de fato fecha às 10. Deu 10 horas e ele já tá fechando a conta de todo mundo indo embora, show. A Carminha tem dia que vai até 1 hora da manhã, então. Ontem devia ser 1 hora da manhã e tinha com certeza só uma mesa lá. E eu conseguia ouvir a conversa inteira deles, sabe? Eu tava sentado com eles, ouvindo a conversa mais chata de tipo. Ah, não, porque eu quero sair, sou minha namorada, não deixa eu sair com os meus amigos. E aí depois tem um cara falando, ah, mas eu também não gosto que minha namorada saia assim. E esse papo super chato, possessivo, esquisito, que eu acho bizarro, que é tipo, ah, não, meu cônjuge. Porque também tinha mulheres também, eles estavam nesse papo tipo, ah, o meu cônjuge não pode sair sem a minha presença, isso é um absurdo. Eu fico tipo, cara, que papo mais 1983 e por que que eu tenho que ouvir vocês tendo essa conversa insuportável? Eu não quero estar nessa conversa. Por favor, vão embora Cara, da minha calçada. caralho, foda, cara. Dito isso, é um ambiente muito legal quando eu estou lá, mas eu raramente estou lá, então. Mas assim, de forma geral, o prédio tem dado mais. E piorou bastante com a Carminha, porque o pessoal que. Porque de novo tem mais espaço, tem mais pessoas, então só vai acumulando a quantidade de pessoas falando. Então quando abrir o do outro lado da rua também vai ser um problema. Caraca, isso é reflexo da pandemia, né, pessoal? Querendo pegar dinheiro aí, que tá foda, gente. Tá maluco. Ah, não, sim, também. Eu acho também tem muita coisa que é tipo, ah, agora a galera tá aproveitando que eles podem sair pra sair, o que. E eu acho também tem uma coisa, tipo, muitos lugares fecharam por conta da pandemia, então os lugares que. Ou reabriram ou abriram pela primeira vez agora, estão enchendo mais. Pode ser também uma perspectiva enviesada minha, mas a tendência que eu vi de lugares que eu fui é que eles estão quase todos sempre lotando. A galera tá meio Tem de o saco Realiza cheio, né? Forte, que é de um. Ah, e de novo, eu acho que tem menos lugares, sabe? Muitos lugares fecharam por causa da pandemia. A Carminha tava pra fechar, essa é uma coisa que. Minha tia me contou, não lembro quem falou com os donos de lá, mas eles falaram, tipo, ah, eles estavam meio. Porque eles funcionaram mais ou menos durante a pandemia com delivery e tal, mas as coisas não estavam indo muito bem, aí eles viram o Edinho aqui fazendo muito sucesso, aí eles tentaram, eles falam, tipo, ah, já que as coisas não estão muito bem, a gente tenta isso, e não der, já não deu, a gente já provavelmente não tá indo muito bem das pernas. E aí deu um sucesso enorme, e agora, de novo, tá enchendo de gente. E ainda é uma posição central e tal. Eu conheço pessoas com quem eu reclamo do barulho, às vezes, que acham absurdo a ideia de ter bar numa área tão residencial. Não me. Sabe, me incomoda. Eu já falei, e essa é uma coisa que eu já falei tanto no Twitter quanto para outras pessoas, me incomoda mais o fato de que a maior parte dos meus amigos não moram mais em Juiz de Fora, então eu não tenho quase ninguém para ir lá, então eu tenho que ouvir as pessoas se divertindo no bar enquanto eu fico sozinho no meu quarto. Isso me incomoda mais do que o barulho em si, porque de novo, eu coloco um fone de ouvido e eu não escuto, eu vou para a sala e eu não escuto, me incomoda mais a inveja que eu não tô lá embaixo tomando um chope enquanto outras pessoas estão. Mas de novo, esse não é um motivo justo para você não gostar de um lugar. E de novo, eu fui lá essa semana, eu fui lá na quarta, e foi super divertido, a gente foi super bem servido e tal. Eu suponho que o shopping seja. Essa é a coisa de alguém que bebe pouco e não bebe há muito tempo, que tipo, pra mim tudo tem o mesmo. Eu Mas até no final falar, eu ia das fazer a contas, pergunta não. agora, você prefere cerveja ou chopp? Mas você já respondeu. Não sei, não, não. Cara, até. O meio desse mês tinha cerveja aqui na minha geladeira do Natal. Caralho. Porque minha mãe, o meu irmão e a Camila vieram passar o Natal aqui em casa. Aí a gente comprou cerveja, aí sobrou cerveja. Aí no ano novo, porque a minha tia viajou no Natal no ano novo, ela foi pra Cabo Frio com o irmão dela e a cunhada dela e uma prima minha. E aí eu chamei uns amigos meus para virem aqui em casa no ano novo. O Bruno vem. E aí o Bruno também trouxe. O Bruno trouxe uma garrafa de vinho branco das mais vagabundas que eu já tomei na minha vida. Do jeito que, tipo, eu acho que ela ainda tá lá na geladeira, não sei. E umas latinhas de cerveja. Ele falou, não, pô, hoje a gente vai esvaziar a sua geladeira. Quando ele foi embora, tinha mais cerveja do que quando ele. Ele trouxe mais cerveja do que a gente tomou. No final das contas, teve. Eu saí com um surplus de cerveja na minha geladeira, porque. E essa é outra coisa que eu já percebi que eu faço com cerveja, é que. Que é uma coisa também que eu faço com outras coisas de forma geral, mas com cerveja é algo que eu faço principalmente porque eu acho que eu sempre bebo socialmente, pra mim beber é uma coisa que eu faço com outras pessoas, por isso que sempre tinha. Por isso que tinha cerveja aqui desde o Natal, porque eu não via motivo para beber elas, até que eu vi que elas estavam para estragar, e um sábado desses eu falei, tipo, ah, vou tomar essas cervejas. Fiquei até triste porque eu devia ter guardado umas para gravar, para tomar enquanto gravava, mas enfim. Mas o que eu faço é, eu costumo ir no mesmo ritmo que as pessoas com quem eu tô bebendo, e como no ano novo ninguém tava bebendo muito rápido, eu também bebi bem devagar, mas. Por exemplo, quando eu saio com a Amanda ou com outras pessoas que estão bebendo mais rápido, eu vou acompanhando o ritmo. Essa é uma coisa que eu faço bastante. Eu como muito rápido, mas quando eu tô almoçando com outras pessoas, se elas comem mais rápido do que eu vou acelerar meu passo para encontrar com elas. É o que eu faço quando eu almoço com meu pai ou meu tio, por pai de pai, porque os dois comem quase tão rápido quanto eu. Mas eu não consigo fazer o contrário, eu não consigo ser mais devagar. Meu irmão e minha mãe comem na velocidade mais lenta do planeta Terra. E eu digo isso como alguém que estudou à tarde a minha vida toda, então a gente tinha que almoçar 11 horas, porque a aula era meio-dia e 40, a gente tinha que sair de casa meio-dia, a gente começava a almoçar 11 horas. E aí meu irmão terminava tipo 11h40, e 11h10, 11h15 no máximo eu já tinha terminado de almoçar, e eu tô tipo, porra, eu quero morrer, porque agora é meia hora de. Não é uma meia hora que dá pra ver alguma coisa direito no computador, não dá pra mexer direito na coisa, não dá pra jogar videogame direito. Não dá pra ler um capítulo de um livro praticamente. Então, tipo, ah, eu tô nesse limbo, nesse espaço liminal de meia hora que é esperar o Felipe terminar de comer pra gente poder sair de casa. Inferno. Mas ainda não tenho bebido muito. Desde que a pandemia começou. Você falou de cerveja que está na sua geladeira, também tem umas bebidas aqui que estão um tempão aqui parado. Também, cara, é foda, eu não consigo também beber sozinho. Só se eu tiver com muita vontade mesmo, assim, pô, tá mó calor, quero tomar uma cerveja para meio que relaxar. Mas tirando esses momentos mais emergenciais, digamos assim, né, que o corpo clama, né, para se entorpecer, eu não bebo sozinho, assim, não, acho bem. Não tem um sentido, né? Aí você falou, lembrei que agora tem uma bebida de tipo um suco que tem 10%, 9, 10, 6% de álcool, né? Então olha o perigo, tá ligado? Isso aí no Brasil ia fazer um sucesso danado. Também, a última vez que eu bebi essa porra, eu passei mal, acho que meu corpo criou um bloqueio, tá ligado? Tipo assim, não, bebe essa porra, não bebe essa porra, não, cara, pelo amor de Deus. Você vai se fuder. E coisas assim. Falando, né, de beber, lembrei que tá um inferno aqui, o verão tá entrando e aí tá um frio do caralho, né? Não, pera, tá frio ou tá o verão? O Não, que que tá acontecendo? aqui eu tô no inferno, você tá na Sibéria. Você é tipo. Ah, sim, aqui tá fazendo. Então, eu não tô sentindo tanto frio assim. Eu tenho. O meu barômetro pra frio é. Tenho dormido de meia? Não. Então não tá tão frio quanto poderia estar. Uma coisa que nunca falha. Eu tô fazendo duas aulas à noite na UF. Eu nunca posso subestimar o frio do São Pedro. Exatamente. Então ir sempre com casaco. Principalmente no dia que a aula é de 7 às. 7 não, de 9 às Cara, isso é 11. um crime, uma aula de Porque. mamãe, não, mano. Porra. Assim, o professor ele costuma terminar antes das 10, porque ele sabe que o horário de ônibus é uma merda, esse tipo de coisa. Mas teve um dia que a UF tava até meio nevoada lá embaixo, porque assim, porque eu tô fazendo essa matéria na Letras, o ICH sempre fica com névoa. Mas lá embaixo, no ponto de ônibus, tava. Sabe, se eu olhava pras lâmpadas e você via aquele círculo de névoa em volta delas, estava um clima muito da hora. Silent Hill. De novo, não tanto quanto o ICH fica de noite no frio. O ICH de noite no frio não dá pra ver um palmo na frente da sua cara. Mas eu gosto, eu adoro frio. Porra, como que eu tô feliz quando tá frio? Como, eu tava pensando justamente hoje, quando eu tava pensando nessa questão de horário, então eu lembrei, porra, você tá no verão, eu não sei como que é o verão do Japão de forma geral. Eu imagino que não seja tão ruim quanto o nosso. É o Brasil, cara. Mas... Foi mal. Não, tá. Eu sou um ávido odiador de calor. Eu tenho essa coisa com o Bruno desde que a gente tem 10 anos de idade, que toda vez que começa a fazer calor eu começo a reclamar e ele vem dizer que eu tô errado, toda vez que começa a fazer frio ele reclama e eu vou falar que ele tá errado. E a gente tá nessa não batalha, nessa não discussão de um apontando pro outro falando que tá errado desde que a gente tem 10 anos de idade. Mas eu adoro frio, eu adoro usar o meu sobretudo, eu adoro... Outro dia eu fui pra aula de luva, eu gosto desse... Sabe? E aquela coisa, tipo... Pra mim, colocar mais roupa e não sentir frio é muito mais fácil do que não suar. Não tem como o verão não suar, não tem como não sentir mais, calor. Né? Ele atrapalha pra caralho. Tá ligado? O inverno você bota uma roupa maneira, acabou. No verão, como é que eu vou parar de suar que nem um pig? Tá ligado? Exatamente, sabe? Tipo... sabe, eu não entendo as pessoas que falam que sentem mais vontade de sair no calor. É tipo, não, é tipo, tem uma bola gigante assassina no céu que quer me matar. É uma coisa que, como só eu, como desde que a pandemia começou, minha tia não tem saído de casa pra quase nada, eu sou a única pessoa que faz compras, no verão eu falei, tipo, só faço compra à noite, eu não vou sair de casa sem necessidade urgente debaixo da bola de fogo. Não tem porquê. Se o Bahamas fecha às 10 horas da noite, eu posso ir às 8, tranquilo, vou às 8, não tá tão cheio, tá com uma brisinha gostosa de noite, eu vou, faço compra, não sinto tanto calor. Porque, de novo, o prédio aqui em casa, ele é apontado para o sol. A gente pega só o dia inteiro. Eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas é uma coisa que, tipo, se eu quero usar o computador, eu não posso abrir a cortina do meu quarto durante o dia, porque dá reflexo o dia todo, não dá pra ver nada na porque a minha televisão barra monitor de computador fica paralelo com a janela. Então, como o sol bate o dia todo, eu preciso ficar com o quarto todo fechado, que eu já ia ficar de qualquer jeito, porque, de novo, odeio o sol. Quando eu digo para as pessoas que eu sou um vampiro, eu não estou brincando. Eu também preciso ser convidado para entrar nos lugares. Essa é uma coisa muito minha. Então eu fico fechado no meu quarto o dia todo. Tanto que, de novo, eu acho que a gente talvez fale um pouco disso mais tarde. Eu tenho lido bastante e eu tenho preferido ler no... Eu sempre prefiro ler no Kindle. Eu acho que ler no Kindle é mais confortável de forma geral. Mas uma das coisas que eu gosto é que, como o meu Kindle é o Paperwhite, ele tem a luzinha, eu não preciso abrir a janela pra ler, eu posso só ligar a luz dele, porque eu também acho que acender a lâmpada 3 horas da tarde é meio bizarro. Então, quando eu vou ler um livro físico de tarde, eu abro a janela e sofro a bola de sol assassina. Mas... então bate só aqui o dia inteiro, o tempo todo é insuportável, mas pelo menos nós estamos num friozinho gostoso, num friozinho que eu vejo pessoas reclamando no Twitter, eu tenho vontade de bater nelas, porque frio é muito bom. Cara, lá no Rio tá foda, né? Família tá falando, reclamando bastante, e eu tô querendo esse frio um pouquinho, é foda. Frio, preciso do frio. E pior que mesmo que você liga você ar-condicionado, tá. Não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa. Eu gosto de um ar-condicionado. Assim, eu não costumo ir em lugares físicos que tem um ar-condicionado. Minha experiência com ar-condicionado é mais em carro, quando eu ando no carro de alguém que tem ar-condicionado. Também tem... Pra mim, uma das coisas que eu ainda não acostumei... Eu já me acostumei do retorno à vida, entre aspas, normal. Eu me acostumei com ônibus... Mas ainda não me acostumei a andar de carro de novo, quando eu preciso Pegar Uber é uma coisa muito estranha para mim. Tipo, eu não faço isso há muito tempo, porque eu não tenho mais acesso a pessoas com carro de forma geral. Mas onde você tá? Quando tiver frio, vai nevar? Ah, cara, aqui tô no, na região de Canto, né, ali onde Ash começou a sua jornada. Aqui, tipo, neva às vezes, né? Tipo, não é tão comum assim, né? Você tem a área central ali do Japão, perto de Tóquio e tal. Mas quando neva é pouco. E ainda bem, porque neve, eu já reclamei aqui, né? É legal no começo, depois é empecilho, né? Atrapalha e tal. Mas é só para É novembro, uma eu acho. coisa que. Ah, é, não, sim. Eu tenho participado muito de um grupo de Discord, que é basicamente a galera que assiste o stream de um jornalista do AV Club. Porque ele faz um podcast, toda uma coisa que durante a pandemia eu achei esse grupo de pessoas esquisitas, que eu gosto bastante, e que nenhuma delas vai estar escutando ele, porque eu sou a única pessoa que fala português lá. Então eu posso estar falando mal de vocês não sabem. Eu tava. Porque tem uma galera lá que é da Austrália, então eles não sabem, eles sabem tanto de neve quanto eu, mas tem bastante americano também. E é uma coisa que a gente já conversou bastante, eu já comentei. Que é tipo, eu tenho curiosidade de ver como que é neve. A minha impressão que eu tenho é que tipo, é legal pelos primeiros 20 minutos, e aí depois, tipo, a novidade passou agora, isso é só um inconveniente na minha vida. Exatamente. E eles falaram, basicamente isso. É tipo isso. É um pé no seu saco o resto do inverno. Os primeiros 20 minutos são legais. Tanto que uma coisa que o pessoal do grupo faz, eu até posso te mandar. Eu não sei se eu tenho. Eu vejo se eu acho o link depois. Eles gravaram um vídeo pra mim no meu aniversário. Eu gravei já um vídeo pro Alex, que é um deles da Austrália, que foi mês passado. O aniversário do Ed é esse mês ou mês que. Acho que é mês que vem. Eu tenho que gravar um vídeo pra ele também. E aí, um dos vídeos que foi o Eli que gravou, ele gravou justamente ele andando na cidade dele, porque é meu aniversário em fevereiro, bem, bastante inverno, e ele andando numa praça na cidade dele, mostrando a neve, que foi bem legal. Que legal. Pro meu vídeo pro Alex, eu gravei ele todo em português e não dei instrução nenhuma pra pôr legenda, tipo, não, só em português mesmo. A ideia é tentar ser uma pessoa legal ao mesmo tempo tentar ser engraçado, então eu pensei, pô, qual é o melhor jeito de ser engraçado? Ah, eu vou falar na língua que nenhuma dessas pessoas entendem. E assim, eu podia ter falado literalmente qualquer coisa, mas eu fui extremamente honesto e eu falei, tipo, ah, não, feliz aniversário e tal, eu gosto bastante de você. Porque foi ele que criou o grupo do Discord, eu agradeci a ele. Eu até comentei, porque ele é uma pessoa muito caótica quando a gente tá nos chats de stream, e eu comentei, esse é o meu único jeito de alcançar o seu nível de caos. Que é falar na língua que só eu entendo nesse grupo. E. As de vocês que vocês me entendem, fazer o quê? Aprende português. A mesma coisa quando eu comentei hoje que eu vou gravar um podcast, eles falaram, eu não sabia que você tinha podcast. Eu falei, eu não falo com vocês porque vocês não entendem a minha língua, porra. Então é difícil, sabe? Não tem como eu promover uma. Porque tem outros membros do grupo que, obviamente, tem. Porque são pessoas que vêm, que escutam podcast, então, obviamente, tem um ou outro que grava um podcast também. Sim. E aí, tipo, eu escuto o podcast do Vinho e tal, que é uma premissa muito interessante, que é se você entende inglês, chama Dark and Stormy Nights. Ele e o amigo dele, eles comentam a primeira página de um livro, cada episódio é um livro diferente, só a primeira página. É uma Caralho. premissa muito interessante. E aí eles têm. O Vinho tem esse podcast, e ele manda o podcast no grupo. Acontece que eu também não gravei nenhum podcast. Desde que eu entrei no grupo, porque foi novembro do ano passado que eu entrei no grupo. Mas, de novo, é uma coisa que não dá pra falar com eles sobre porque nenhum deles fala português. Eu já falei que o português é o meu gimmick e que é uma coisa que eu posso fazer, que a gente começar a falar em português e nenhum deles entendeu, ter que jogar no Google Tradutor, que é o que muitos fazem quando eles me seguem no Twitter, porque o Twitter no celular ele tem um botão que você pode apertar e ele traduz o Traduzir, que. né? Você diz, eu não faço ideia de como que os meus tweets são traduzidos, mas eles me seguem por algum motivo. Mas é interessante estar tá lidando com pessoas de outras culturas e, de novo, coisas linguísticas divertidas, que nem outro dia eu explodi a mente de um bando de americano, quando eu falei, tipo, ah, em português não tem uma palavra para diferenciar stairs e ladders. Uhum. Tudo escada. Eles falam, como é? Porra, mas como assim? Eles, tipo, tudo a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Porque era uma coisa que, tipo, eu tava confundindo. A gente tava assistindo o Will jogar Elden Ring e ele tava subindo umas escadas que eram ladders. Uhum. E eu tava usando stairs. E tava todo mundo falando, Rodrigo, o que você tá fazendo? Eu falei, tipo, ah, se eu tô confundindo isso, desculpa, porque na minha cabeça eu coloco essas duas merdas no mesmo lugar, porque a gente só usa uma palavra no português. Eu falei, caralho, como assim? Eu, tipo, ah. Então é engraçado, tem essas coisas de. Momentos de troca cultural que geralmente vem do meu lado pra eles, porque eu já acompanho bastante coisa americana, tipo, a merda toda que tá acontecendo hoje no Supremo dos Estados Unidos. Então, geralmente tem pouca coisa que eles podem me oferecer culturalmente, que eu não, já não saiba, de vez em quando tem umas coisas ou outras, de vez em quando eu pergunto, mas de forma geral sou eu falando coisas de, tipo, ah, eu não sei se você sabe, mas a série sobre a infância do Chris Rock foi o maior sucesso do mundo no Brasil. E todo mundo... Mas quê? Por que todo mundo odeia o Chris? Foi um sucesso no Brasil. Tipo, eu não sei, eu nunca vi um episódio dessa série. Cara, ela passava na TV aberta numa época que eu não tinha que eu não assistia a TV aberta, mas eu sei que foi um sucesso. Eu sei que todo mundo gosta do Terry Crews por causa disso. Mas eu nunca vi um episódio de todo mundo odeia o Chris. Só sei que foi um sucesso. Só sei que todo mundo vai fazer a piada de, ah, meu marido tem dois empregos. Por que eu não sei? Eu tenho tanto contexto quanto vocês. Que maneiro, cara. É legal mesmo poder trocar experiências com pessoas de fora, assim. Maneiro mesmo. Que bom. Sim. Eu acho que a gente pode usar isso como uma forma de trazer o fato de que você está de volta no Japão. Você está trazendo a cultura brasileira de volta para o país que é mistura de tradição e tecnologia. Caralho, que gancho por ti, profissional, na moral. Muito bom. É, tô de volta aqui, né? Depois de um ano de espera, né? Então, por conta da pandemia, o Japão, só pra galera que não sabe, o Japão tá tendo que combater a pandemia também, né, como todo mundo, mas tipo, de uma maneira bem japonesa. Então, assim, o Japão fechou total. Não entrava turista. Era tipo assim, a gente brincou bastante, né, que seria a segunda era de fechamento, né, tipo, Sakoku, né, tipo, que o Japão... Tem uma época da história do Japão que o Japão meio que se fecha pro mundo. Só que dá pra contextualizar, assim, que foi um fechamento que não foi tão total, assim. Mas, enfim, eles fecharam. E eu fiquei um ano, cara, esperando pra voltar. Foi foda, foi muito complicado. E quando eu voltei, né, foi no começo do... Cheguei aqui em março. Eu não contei pra ninguém, tipo... Eu não contei pra ninguém, acho que foi, tipo, uma correria. E quando eu cheguei no Japão... Aí eu falei com a galera e tal. Também porque eu tenho medo de avião, tenho medo de coisa. Então, assim, pra mim, tipo assim, pô, vou falar com o Rodrigo, eu vou pro Japão. Pode ser a nossa última conversa, tá ligado? Tipo assim, pô, tô indo pro Japão, eu gosto muito de você, pô, eu amo você. Aí eu vou lá e morro, tá, cara, que merda. E... Pô, o pior que eu lembro, minha mãe, eu não sei se ela tava... Porque com meu... eles não foram casados... Tecnicamente, mas minha mãe considera o quarto? Não, o terceiro casamento dela, que é com o meu padrasto, que ela morou no Rio, e eles viajaram bastante aqui na América Latina. E aí teve uma vez, não sei se ela tava indo pro Chile, se ela tava indo pra Argentina, mas ela me mandou uma mensagem, tipo, não, qualquer, sabe, tipo, logo antes de entrar no avião, eu quero que você saiba que eu te amo muito, e mandou uma mensagem de entrar no avião. Não. Falei, mãe, essa não é a mensagem que você manda quando você tá entrando no avião. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, e eu fiquei, não me manda essa mensagem quando você tá entrando no avião, sabe? Eu, tipo, você tá pedindo pra ironia dramática do destino fazer esse avião cair. Não faz essa merda. Não me manda esse tipo de mensagem quando você tá pra viajar. Sabe, a mensagem que você manda quando você tá pra viajar, tipo, ah, a gente se vê semana que vem. Eu, tipo, ok, show, boa viagem, até mais. Eu já vi isso quando chegar. Não, não é, ah, não, porque eu te amo muito, meu querido filho. Seria uma tragédia imensa se nunca mais nos víssemos. Eu, tipo, pô, vai tomar no seu cu. Foda, né? Saca? Ai, cara, é engraçado. Mas eu lembro do dia que eu te mandei uma mensagem e de repente me mandou uma foto da telinha na frente do seu computador falando, ah, Tô em cima de Tsukushima. Eu vou, tipo, que porra é essa? Como assim você tá em cima de Tsukushima? Caraca, foi foda. Aquilo foi uma ótima referência. Você tava passando ali em cima da ilha ali, né? De Tsushima, né? Tem o nosso querido jogo Ghost of Tsushima. Jogaço, meu Deus! Aí eu falei, cara, vou mandar pro Rodrigo isso aqui. Tipo, tava no mapinha, velho, do avião. Cara, a ilha, meu Deus! Você ficou tipo, adivinha em cima de onde? Eu tô tipo, putz, isso é o Japão, mas eu não sei qual ilha do Japão especificamente é essa. Meus domínios. Eu nunca fui bom em geografia. Geografia não é o meu forte. E. Sabe, eu joguei Ghost of Tsushima todo ouvindo podcast, então não é como se nada daquele jogo tivesse me marcado particularmente. Então eu não sabia que era Tsushima. Tsushima. Mas é, foi um susto danado que eu levei aquele dia. Uou, isso veio do nada. Só um comentário. Tem que jogar de novo sem podcast, porque a trilha sonora do jogo é foda. Muito foda mesmo, na moral, muito foda. Mas assim, mandei mensagem pra você, mandei as mensagens pras pessoas importantes, meus amigos importantes. E dentro desse período, né, que eu tive que resolver um monte de coisa, eu fiquei, Rodrigo, acho que um mês por aí, sem contato com a minha família, assim, contato direto, né? Eu tava morando com meus pais e tal, mas eu não abraçava nem nada, porque isso, se explicando assim, eu tinha que fazer um exame de PCR no dia do voo, e se desse positivo, se fudeu, tá ligado? Tipo isso, imagina só. Então, eu tinha que me deslocar para São Paulo. Então, dava mais ou menos umas 8 horas de ônibus. Chegar no aeroporto, fazer o exame. E se desse errado, se fudeu, você vai ter que voltar pra casa. Porque, tipo assim, quando a gente pensa nesse processo, minha família toda indo, passagem de todo mundo, etc e tal, né? Então, tava assim, com o cu na mão. Pensando assim, pô, pode dar uma merda aqui, né? Tá com Covid e não ter sintomas e tal. Aí foi foda, porque, pô, uma coisa é você ir pra algum lugar como intercambista, você vai voltar. E agora, tipo, eu vou voltar um dia, assim, não sei se pra viagens ou pra permanentemente, mas não espero que seja ano que vem, nem depois, nem ano que vem e tal, entendeu? Então, assim, é uma mudança muito grande na vida. E eu fiquei esse tempo sem contato, né, com da minha família e tal. Depois que eu fiz o exame lá em São Paulo e deu ok, você não tem Covid, pô, abracei minha família e tal. Foi uma doideira. Foi uma grande missão que a gente teve que fazer, porque a gente saiu de madrugada. Pô, foi foda mesmo, nossa senhora. Só de pensar eu já fico emocionado, porque foi uma logística muito louca. A gente saiu de Paraty uma hora da manhã, uma parada assim. Não, 11 horas, não sei. Chegou em São Paulo, né? De madrugada, sabe, 5, 6 horas da manhã. Aí já fomos direto pro aeroporto. O meu voo era à noite, mas eu tinha que fazer esse exame, né? Então a gente já foi direto pro aeroporto. Eu fui um dos primeiros a fazer o exame lá na. Que legal que tem uns laboratórios lá pra fazer. Aí eu fiz o exame e tal. Foi a primeira vez que eu fiz aquele exame que tinha que enfiar no nariz, o cotonete. Eu fiz ele duas vezes. É foda, né? Coisa desconfortável. É um negócio que é, tipo, todas as quatro vezes, tipo, eu vou espirrar? Meu cérebro acha que eu vou espirrar. Eu acho que eu vou espirrar. Não, eu não vou espirrar. Cara. E é uma coisa que as duas enfermeiras que fizeram, tipo, todo mundo acha que vai espirrar. E elas, tipo, é um inferno. Então, eu fui super tranquilo. Eu fui fazendo amizade com a enfermeira, trocando ideia. Pô, e por primeira vez e tal. Aí ela foi mais gentil comigo. Mas incomoda, porque, porra, nego tá enfiando um bagulho no seu nariz, tá ligado? Tipo assim, porra, tá errado isso aí, não tá certo. Porra, e tá indo lá no seu cérebro, sabe? Vai. Metade da sua cara é muito grande, é muito desconfortável. Exatamente. Assim, eu imagino que ter Covid seja pior, porque eu sinto que cada vez mais eu sou um dos poucos sobreviventes na ilha de ainda não peguei Covid, ou se eu peguei eu não tive sintoma nenhum. Quanto fé. Porque, sei lá, Essa semana eu descobri que um amigo meu do Maranhão e um amigo meu aqui de fora que tá em BH fazendo mestrado, os dois tiveram deram positivo pro Covid. Correndo. Eu tô tipo, cacete, galera continua pegando. A gente achou que minha irmã tava, mas ela tá com amidalite, que eu acho que é melhor, eu não sei o quão ruim a amidalite é. Mas ao mesmo tempo, a filha da puta dela e minha sobrinha não tomaram a merda, a terceira dose. Desgraça, vão tomar a terceira dose. Vocês não estão escutando isso, mas vão tomar a terceira dose, cacete. Se você tá ouvindo isso, seja lá quem você foi e não tomou a terceira dose, toma a terceira dose. E se você puder tomar a quarta, toma a quarta também. Eu tô esperando. Aqui em Juiz de Fora começou a semana, galera de 40 anos. E eu não achei nada em relação. Porque eu tomei as minhas três primeiras doses. Quer dizer, a terceira não teve tanto de preferencial. As duas primeiras foi por conta de preferencialidade, por causa da minha obesidade e tal. E aí a terceira dose era de tipo, ah, se quem tomou entre mês X e mês Y pode ir agora. E como eu não tinha tomado antes, eu tomei a terceira dose antes. E agora a quarta dose, pelo que eu tô vendo, tanto no Tribuna quanto no site da prefeitura, tá sendo só por idade mesmo. Só tipo, ah, 2 semanas atrás foi 50, minha mãe tomou a quarta dose dela. Aí a semana começou 40, então eu imagino que umas 2 ou 3 semanas eu tomo a minha quarta dose quando chegar nos 20. O que, de novo, como alguém que tá com 28 anos, que se sente com um pezinho nos 30, fala, porra, podia partir no, de 5 em 5, e aí eu tomo quando for a galera de 25 em 30, porque eu tomo um pouco antes. Mas isso só é a pressão do o fato de eu ser velho. Não, e esse lance da vacina, até lembrei que quando eu também corri atrás para tomar a terceira dose, né? Terceira dose logo, porque tem algumas vacinas que aqui não são reconhecidas. Acho que a Coronavac não é reconhecida. Assim, muito por conta da relação entre Japão e China, né? Eu acredito, claro, que é uma vacina, pô, vacina boa, tá maluco, tá protegendo as pessoas, mas é só parar para pensar que, pô, Japão, China, Brasil, Argentina, tipo, então eles não aceitam a vacina da China aqui no Japão. É tipo isso, né? E eu não tomei, eu Faz sentido. tomei Pfizer. Ah, cara, eu fazia outra lá que eu esqueci o nome, AstraZeneca, coisa assim. Tomei as três. AstraZeneca. Aí, pô, foi foda, porque quando eu cheguei aqui, eu me fudi entre aspas, porque não foi reconhecido a vacina. Então, assim, eu tive que fazer 7 dias de quarentena aqui na casa mesmo. Tive que instalar um aplicativo do governo japonês de tempos em tempos, assim, 3 horas, 4 horas, eles estavam me ligando para ver minha localização, chamada de vídeo. Assim, não foi algo meio ditatorial, não. Foi algo meio que tipo assim, vamos estar seguros que Dá uma monitorada. monitorar, porque tem gente que não respeitou, né? Tá ligado? Então, assim, Ah, tá não, em sim. importante. É uma situação complicada, sabe? Por exemplo, eu tenho uns amigos que estão na Argentina, e a Argentina levou muito a sério a questão do lockdown. Então, eu, tipo. E eu entendo que eu vi algumas pessoas ficando meio dissatisfeitas com a forma como foi mais severo do que foi aqui no Brasil, até porque qualquer coisa teria sido mais severo do que aqui no Brasil, que foi literalmente qualquer merda. E aí, tipo, eu entendo que colocar uma coisa muito a ordem marcial é foda, porque você também começa a brincar um pouco com um autoritarianismo que não é tão legal. Mas ao mesmo tempo você também não pode deixar virar bagunça que nem foi aqui, porque senão a gente tem um caso que nem foi o Brasil, que, porra, vai tomar no cu quando é gente que morreu aqui. Então, eu não acho que a ideia de, tipo, ah, você tem que ficar 7 dias e eles estão checando pra ver se você tá de fato uns 7 dias, tipo, alguém faz sentido, não me parece. Sabe, se você já tá em casa fazendo nada mesmo, você recebe umas ligações às vezes, tipo, mais uma coisa pra. Eu usei esse tempo para poder me Não é legal? acostumar com reacostumar com o jet lag, meio que dar É, o jet uma lag deve ser. espairecida. Jet lag deve ser foda. Porque tipo assim, eu fui pelo Catar, né? Então foi uma rota diferente. Primeira vez que eu viajei para cá foi pela Turquia. Então, assim, foi uma experiência de voo, né? Bem diferente, porque o primeiro voo pela Turquia, eu tinha subido lá até o nordeste do Brasil e empinado ali cortando a África e Ali, Assassin's Creed ali da Grécia ali, até da Grécia, da Itália ali e tal, pá, pulou Turquia, beleza. Aqui não, aqui já do Rio de Janeiro já cortou o Atlântico e eu fiquei assim, cara, como assim o Atlântico? Só tem mar aqui, calma aí, gente, vamos fazer outra rota aqui, pelo amor de Deus. Aí passou pela África, né, e a gente caiu lá no Catar. Catar é muito estranho, cara, estranho assim no sentido, né, tipo, né, da pouca experiência Assim, eu que acho que pelas. Ah, e eu ia dizer que é estranho pela quantidade de coisa esquisita que eles têm em relação a. Esquisita não. Eu vou dizer retrógrada em relação a principalmente homossexualidade. Mas também tava, eu vi a notícia esse ano que é do tipo, ah, se eles pegarem qualquer casal que não é casado transando, essas pessoas vão ser presas. O que é uma das coisas mais esquisitas, sabe? Eu tô tipo, caralho, a quantidade de jogador de futebol preso que vai ter nessa merda. Porque não é possível. Quer dizer, porque eu tô usando regras de Olimpíada pra Copa, não sei se vai ser exatamente igual, até porque a Copa ela é mais. Só tem homem jogando na Copa de futebol masculina, então. O que não quer dizer que não tenham jogadores transando entre si, eu suponho. Mas, de novo, eu não acho que seja a putaria que as pessoas dizem que as Olimpíadas são, porque, de novo, Olimpíada é todo mundo é de todo mundo, qualquer coisa de qualquer coisa. Tanto que eu acho muito engraçada os boatos na época que. A última Olimpíada foi no Japão? Foi no Japão. Foi no Japão. Do negócio da cama de papelão pra eles não transarem, eu tô tipo, cacete, eles são as pessoas mais em forma do planeta Terra, eu acho que eles não precisam de uma cama, eu acho que eles vão estar bem, gente. Mas, de novo, essa coisa que, tipo. E, de novo, também, eu também não fui muito atrás, porque sabendo que o Catar tem essa coisa de não, a gente prende homossexuais, tipo, ah, não me parece tão implausível que eles prenderiam pessoas transando que não são casadas. Então, talvez eu esteja espalhando notícia errada, não sei, mas eu vi isso no Twitter, então deve ser verdade Eu li em algum de lugar que sobre essa é um parada aí. lugar estranho. Em algum lugar ali também. Mas, assim, olhando umas fotos aqui no Google Mapa, tem uns prédios bonitos. Então, eu ia falar da parte estética. Que é isso aqui? É o pesadelo do Zack Snyder lá no Batman? Que é areia e uns prédios muito loucos, umas paradas assim. Falei, caraca, mano, como é que isso aqui surgiu? Tá ligado? Tipo assim, foi uma visão muito. Tipo assim, caraca, dá pra escrever Bom, vou te esse mandar o link cenário aqui aqui é na muito foto louco. que eu tô olhando, que é tipo. Manda pra Que mim. lugar bizarro. Que bonito, mas bizarro. É, tipo assim, Caralho, diferente, né? o Google gerou o link mais esquisito que eu já vi na minha vida. Deixa eu. Bom, aí que é. Google Meets. Eu não sei usar o Google Meets Aqui direito. do lado tem um balãozinho de. Caralho, que link é esse? Mandei. Sim. Mas olha, que porra é essa? Sabe, o que é que tá acontecendo aqui? A gente tá no mar, a gente tá no céu, a gente tá voando, a gente tá no nível do mar. Que porra é essa? Alguém. Sabe, o que que tá acontecendo nessa foto? Eu vou colocar essa foto, sei lá, no Twitter do podcast, mas o que que tá acontecendo nessa foto? É tipo Sabe, eu isso, não né? sei o que tá acontecendo nessa foto. Sabe, a gente tá num lugar alto e por isso que a gente tá com nuvem, a gente tá no nível do mar, porque tem claramente água nesse lugar, a gente tá no meio de um deserto, a gente tá num lugar alagado, tem esses prédios esquisitos em círculos, que parece ser uma coisa meio conspiracional, esquisita. Sabe, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Esse lugar é de verdade? Essa foto é de verdade? Eu não. Sabe, muito estranho, bonito, mas muito estranho, muito surreal. Parece um negócio que, tipo, ah. Sabe, se alguém mostrasse que isso é um planeta esquisito de um filme de sci-fi, eu falo, tipo, ah, faz sentido. Eles pegaram um planeta esquisito sci-fi que o mar encosta no céu e é isso. Então, Muito mas esse foi o estranho. sentimento Não sei, que porra é essa? que foi despertado no meu coração quando eu vi isso. Eu falei, que isso? E outra coisa engraçada do Catar é que. Então, essa assim, é a minha experiência. Se alguém que está ouvindo foi, etc e tal, entenda que foi a minha experiência. Quando eu cheguei no Catar, eu tinha acesso, porque por conta da pandemia, ninguém estava viajando. Né? Então, assim, eles tiveram que trabalhar dentro das possibilidades ali e oferecer serviços para a galera estar tá pagando um pouco mais, né? Porque não tinha passageiro. Né? E eu paguei um pouquinho a mais, foi uns R$ 200 a mais, uma parada assim, para poder ter acesso a uma área lá, um loungezinho, para poder tomar um banho, na verdade, né? Porque, porra, ficar esse tempo tudo sem tomar banho é foda. Aí, só que tinha que entrar em contato com alguém lá, né? Pra poder e tal. Cara, eu vou te falar uma parada. As pessoas que eu conversei lá tinham um sotaque puxado pro inglês mais do indiano, sabe? Caralho, aquilo ali foi inferno pra mim, cara. Mas sobrevivi, digamos assim, né? Sobrevivi. Eu não sei você. Como é que se pra você é tranquilo, né? Esse sotaque, que eu posso. Sotaque mais puxado pro indiano e tal. Mas pra mim foi um inferno. Mas assim, pessoal super legal. Depende muito. É, não, depende muito da pessoa falando, sabe? Tipo, tem alguns que são mais difíceis, alguns são mais tranquilos. Sei lá, é engraçado, quando eu fiz inglês, eu fiz o inglês básico na cultura inglesa, e aí uma coisa que eles tinham era justamente prova de listening, e as provas de listening eles colocavam pessoas com vários sotaques diferentes. Essa é uma coisa que eu achava bastante interessante. Então eu lembro muito claramente fazer uma prova de listening com alguém falando com um sotaque russo bem pesado, tipo, cacete, o que esses filhos da puta estão falando? E eu fiz uma prova, eu não lembro, não vou lembrar o nome que eu dava. O pior é que eu não tenho. Esse é um problema meu como ser humano, como por exemplo alguém que formou há tipo mais de um ano, até hoje não peguei meu diploma. Eu também não peguei nenhum dos meus diplomas de inglês da cultura. Eu fiz também uma prova da Oxford na época, e quem deu a prova de conversation, porque era você e uma dupla sua conversando com um professor aplicando a prova. Quem aplicou a prova foi o cara que é dono da cultura inglesa, que é até aqui perto de casa. É na frente de onde eu pego o ônibus agora pra ir pro F. E ele é um senhorzinho. Hoje em dia deve ser um senhorzinho. Em 2008, quando eu fiz essa prova, ele era um senhor, não sei se é, mas inglês mesmo. Ele veio de lá pra cá. E aí a gente conversou do inglês, porque ele foi extremamente intimidador. E essa é uma coisa que eu tenho de ter bastante medo de falar inglês com pessoas nativas. Eu tava falando aqui do grupo do Discord. Eu quase nunca conversei com eles por voz. Eu já joguei alguns videogames com ele. Eu joguei, porque na época ele entrou na PS Plus, eu joguei com alguns deles o Deep Rock Galactic. E eu tive. Eu me senti extremamente inseguro em falar. E é interessante que eu fui percebendo que conforme eu fui falando mais, eu fui me sentindo mais seguro, mas a primeira vez que eu participei, eu me senti um homem da caverna. Teve uma vez que eu pulei de um lugar no jogo, caí e sofri fall damage, e eu só falei. Gravity damage. E foi isso, porque eu tava nervoso e falando inglês, então de novo, falando que nem um homem das cavernas. Conforme os streams foram passando, eu fui me acostumando um pouco melhor, mas não foi algo que aconteceu com frequência bastante para eu ter criado esse hábito. Interessante. Mas de forma geral, aparentemente, pelo que eles dizem, o meu inglês escrito, ele é bom, então eu tô tipo, ok. Todo mundo consegue entender o que eu estou escrevendo, então eu me sinto parte, eu me sinto bem com isso, pelo menos. Não, e a prática, né? A falta de prática gera essa É. insegurança. Eu tô tendo que fazer várias entrevistas, então, tipo, eu sei, eu sinto na pele o que você tá falando, né? Tipo assim, ainda mais entrevista de emprego, você tem que estar ali meio que, pô, preparado para esse tipo de pergunta mais complexa, né? Tipo, fale sobre você, tá ligado? Ah, é, não. Foda. E assim, eu tô realmente com falta de prática, porque como eu falei mais cedo, eu não tenho bebido muito, que eram os momentos que a gente ficava bêbado e conversava em inglês, que era quando eu praticava o ato de falar inglês. Então, nem isso eu tenho tido, porque se fosse, sei lá, em 2019, o meu toque em inglês estaria bem mais alto, porque é isso que acontece quando eu fico bêbado com pessoas que falam inglês, e eventualmente a gente começa a conversar em inglês. E as pessoas ao nosso redor ficam olhando estranho, principalmente se tem um intercambista japonês que fica olhando pra gente, se perguntando por que eu saí do Japão pra cair em Juiz de Fora pra ouvir dois brasileiros falando inglês? Eu não Era a sei. Arin que tava O com que eu vocês? fiz da. Era Arin, no show do Sampaio. Foi a Arin, tem um inglês muito bom, cara. Completamente perdida. Só que ela tava doidona Sim, naquela época. e de novo, foi muito engraçado. E naquela época eu nem bebia, então eu só tava indo na da Amanda, que ficou bêbada e começou a falar inglês, eu comecei a ir, e aí junto, e a Arin começou a olhar com a gente com uma cara tipo, o que que tá acontecendo? E assim, a Arin também parecia tava um pouco mais bêbada do que ela deveria, provavelmente, mas ela tava com a cara tipo, sabe, que decisões da minha vida me levaram pra estar em Juiz de Fora ouvindo dois brasileiros falando inglês? Mas eu já teve vezes que eu ia Amanda em bares e as pessoas falam, tipo, ah, começaram a falar inglês pra gente perguntando se a gente era gringo. Tipo, não, não, cara, a gente só é dois idiotas. Por favor, desculpa. Eu peço perdão que você teve que ouvir a gente falando inglês. É muito vergonhoso quando alguém percebe que eu existo e que eu tô falando numa língua estrangeira, em Juiz de Fora, na minha cidade natal. Ai, que saudade dessa época aí. Na moral, vocês estão no meu coração. Aí eu fiquei tipo com esse probleminha, mas deu tudo certo, né? Consegui me localizar lá. Aquele aeroporto é grande e tem um trem dentro do aeroporto. É uma parada assim, bem diferente, luxuosa, né? Tipo assim, esses lugares, tipo Qatar e Dubai, tem essa característica, né? Peguei lá, tomei meu banho, tipo, foi a melhor coisa, tomar um banho. Tomei um banho lá, pá, comi umas paradinhas diferentes, mas, e é porque tá tudo incluso, né? E peguei o voo pro Japão. Eu vou pro Japão e parece que demorou mais para chegar aqui, né? A ansiedade. Nossa, a Índia é grande também, tá? O Brasil é grande, a Índia também. Demorou muito para atravessar a Índia. E do Catar eu encontrei com outro brasileiro lá que tava vindo do Japão estudar, né? Só que tipo o avião, né, tava bem vazio, então foi um silêncio. Eu assisti, dessa vez eu consegui assistir algumas coisas. Eu assisti uns filmes sobre Copa do Mundo, umas paradas assim, e escutei algumas músicas, né? O catálogo é bom de filmes. Fazendo um review dos catálogos da Qatar, eu preferi a parte musical, depois eu fui para os filmes, e é melhor do que a da Turkish Airlines, a parte de filmes. Só que tem uma coisa, eles têm um conteúdo nacional, então tu tem os filmes, tipo, tem os filmes do Catar, você tem filmes também de outras áreas, tipo da Índia, sabe? Bollywood, sei lá, sabe os filmes aí? E os filmes de Sim. Hollywood também, então achei bem diverso. E MPB reina, tá? Quando música brasileira, MPB. Fora. Ah, não, mas é aquela coisa, tipo, todo mundo conhece Garota de Ipanema, nem que seja música de elevador, mas sabe, se você começar a cantarolar tan tan tan tan tan tan tan tan, sim, todo mundo Exato. reconhece. Até porque tem uma versão Em várias com. versões, né? É o Frank Sinatra cantando em inglês? Ah, Provavelmente. mas tem as versões em inglês. Provavelmente é o Frank. Mas. Então o MPB, que é o nosso quase jazz, ele é provavelmente a música brasileira mais exportada. Eu imagino. Hoje em dia, sei lá, hoje em dia eu sei que a Anitta também ela entra em alguma coisa do Spotify, de mais ouvida, eu não sei. Então, essa coisa, eu não entendo de música, eu não entendo nada de música. Tanto que foi muito estranho, porque depois de, sei lá, por algum motivo apareceu algo. Aí foi quando teve a. Porque não, eu não sei quando você está acompanhando o fato de que a Anitta está muito popular no Brasil ultimamente. No Brasil, no resto do mundo também. Ela foi no Met Gala, que é uma festa de gala em Nova York, no Met Museum. Que é pra. Eu acho que é pra angariar dinheiro pra caridade, tenho certeza. Mas é uma festa que é muito conhecida pelas pessoas irem com uns vestidos muito extravagantes, que eles parecem chefes de Final Fantasy, de forma geral. E eu acho muito divertido de assistir, porque geralmente são as mulheres usando vestidos muito loucos e os caras com os ternos mais chatos do planeta Terra. E aí a Anitta foi. E aí ela teve uma estátua de cera feita dela no Madame Tussauds. Olha. E aí tem um caso muito curioso da foto, da notícia, assim, e alguém comentando: não, porra, essa estátua tá muito feia, ela nem parece uma pessoa de verdade. E a própria Anitta respondendo: essa é uma foto minha, posando para fazer a Caraca. estátua. Mas aí você olha pra foto e a Anitta meio que não parece de verdade. Quando você olha pra ela e pra boneca do lado, tipo, vocês duas parecem de mentira. Que é uma coisa, tipo, a Anitta me lembra muito o Michael Jackson. Se o Michael Jackson fosse uma mulher, eu vejo a Anitta. Eu vejo ele na Anitta. É muito estranho. Eu não sei se você ficou sabendo, ela tatuou o cu, foi toda uma Nossa, coisa. que isso? Que dor. Sim, ela tatuou o cu. E aí eu acho que algum cantor sertanejo reclamou de o dinheiro da Lei Rouanet sendo gasto pra fazer tatuagem no cu, e aí eles descobriram que esse cantor e um monte de outros cantores sertanejos da direita estavam fazendo desvios de... Eu não sei exatamente o caso, eu só sei que o da Anitta salvou dinheiro público. Que merda, cara. Literalmente. Não, mas é uma coisa que vazou, se você procurar na internet, tem uma foto dela fazendo a tatuagem dela com a bunda dela no tatuador de um jeito que parece bastante desconfortável pra todas as pessoas envolvidas. De um jeito que, tipo, sei lá, é muito não, estranho. E, tipo, tudo isso é muito estranho. Depois eu vou voltar nesse tema de tatuagem, porque tem uns assuntos legais. Que os okay. amigos fizeram tatuagem e tal. Mas, assim, aí como eu tava falando da música, assim, tal, foi tudo ok. Aí vem a parte dramática, a parte sinistra, a parte foda. Cara, eu cheguei aqui por conta das medidas de prevenção para... medidas de prevenção contra a Covid-19 e a reabertura, né, do Japão. Essa reabertura só foi para estudantes, né? Eu voltei aqui como estudante. Rodrigo, eu fiquei... Nós, né? Guerreiros, né, passageiros ali. Nós ficamos 6 horas no processo de imigração. 6 fucking horas. E eu estava com a mochila Cavaleiros do Zodíaco. Não sei se você lembra da mochila dos Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Tá ligado? Hoje seria o Entregadores de Uber. O pacotinho quadradinho. Exatamente. Com uma mala puxando, duas malas puxando e Cavaleiros do Zodíaco. Não, perdão. Falei merda. Eu tava com mala não. A mala foi. Eu tava lá no saguão do aeroporto. Eu tava só com Cavaleiros do Zodíaco. Cara, 6 horas e assinando documento em inglês, assinando documento em japonês, a cabeça toda zoada e tendo que... Jet lag fudido, tendo que responder algumas coisas na imigração, tipo em japonês, né? E tem uma coisa engraçada, Rodrigo. Quando eu cheguei no último cara, sabe, o boss final da imigração, ele olhou pra mim e ele viu que eu tava tipo assim, cara, eu tô no meu limite e tal. Aí ele falou assim pra mim, tipo, algo nesse sentido: ah, você não tá com nenhum produto que não pode entrar no Japão na sua mala, não? Eu falei, não estou, não. Ele, ah, tá tudo bem e tal. Aí ele só pediu pra abrir minha mochila, aí tinha uma imagem de Nossa Senhora, eu expliquei pra ele que era mãe de Jesus, ele, oh, que legal, não sei o que lá. Assim, mas eu achei ele muito carinhoso, velho. Ele viu que eu tava tipo assim, eu tava igual o Seiya no final da mesa, todo fudido. Eu, cara, não, você não trouxe nada, né? Tipo, não pode entrar no Japão. Não trouxe. Então, assim, fiquei 6 horas nesse processo. Aí a minha namorada veio pra cá, pro aeroporto encontrar comigo. Só que, tipo assim, eu tava com um Wi-Fi, graças a Deus. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui pro resto da minha vida, volta pra casa, porque eu cheguei, tipo, relativamente cedo, mas como durou esse tempo todo, eu tive que ficar a madrugada no aeroporto, e as coisas fecham no Japão, fecham cedo, então as coisas estão tudo fechado. Eu fiquei andando no aeroporto, e não tinha ônibus, não tinha nada, aí fui achar um táxi, e era tipo... 4, 5 horas da manhã, por aí. Sendo que a minha sogra ia me encontrar 7 horas da noite. Então eu falei, pô, tem que arranjar um local pra ficar até 7 horas da noite, né? Consegui um táxi, aí fui pro hotel. Táxi São Paulo, legal. Brasil, futebol, começando. Ah, carnaval, São Paulo. Aquela conversa básica. Aí chegou no hotel lá. Consegui o quarto lá. Cara, vou falar pra você, foi foda. Porque foi caro e eu fiquei pouco tempo. E ainda rolou uma paradinha, né? Tipo assim, falei pra mulher, expliquei pra mulher. Olha, eu quero a diária aqui e eu vou ficar menos. Eu vou ter que ir embora antes, tá? Só explicando, né? Beleza. Aí eu cheguei, botei minhas coisas lá, paguei direitinho, botei minhas coisas. Dormi até meio-dia. Meio-dia e meio. Ligação. Acabou sua diária, senhor. Aí, mano, em português, minha cabeça. Filha da puta, que porra é essa? Aí eu fui, desci. Tive que brigar em japonês. Pra falar, como assim? Que porra é essa? Né? Aí a pessoa, ah, não, desculpa, desculpa, desculpa. E eu voltei para poder esperar, né, o restante. Mas assim, foi bem caótico, Rodrigo. Foi uma missão sinistra. Aí voltei, fiquei aqui, né, 7 dias de quarentena. E a vida voltou, né? As coisas legais. Agora eu reclamei no podcast e agora tenho a mudança. Hoje em dia você não tem mais revistas pornográficas nas lojas de conveniência. Lembra que eu reclamei, né? Pô, tem um mangá ali, sei lá, One Piece, embaixo tem uma teta. Agora não, agora você não tem mais revistas eróticas, revistas para adultos, junto das outras revistas, né? E, assim, isso é muito bom, porém tem muitas revistas para crianças e adolescentes que tem sempre uma gostosa na capa, tá ligado? Então, assim, não muda muita coisa. Não a Shonen Jump, mas as outras revistas. Ah, cara, eu. Então, tem muito tempo que eu não vejo como que tá o lineup da Jump, mas eu Já lembro tem. disso, acho que em 2020, eu tava. Eu não sei se eu. Eu acho que eu até comentei isso com você, não tenho certeza. Mas eu tava conversando, eu e a Júlia, a gente tava olhando na página da Wikipédia as coisas da Jump. Tem os mangás da Jump são, assim, semi-hentai. Ultimamente. Eu fiquei meio chocado, porque, assim, eu. O grande momento otaku da minha vida foi durante a minha adolescência, foi ali durante 2006 a 2010, um pouco antes, um pouco depois, por aí. Mas não, e aí era a grande época sabe, a época do grande trio Bleach, One Piece e Naruto, e discussões no Orkut de qual era melhor, não sei o que e tal. E aí, assim, eu vi muita coisa começar e terminar, vi muita coisa acabar, eu vi muita coisa cancelada muito rápido, mas uma coisa que era muito comum é que, tipo, a Jump, ela, na minha cabeça, a Jump sempre foi uma revista muito puritana, muito coisa pra pré-adolescente mesmo, do tipo. Sabe, tanto que eu lembro que eu li, quando eu fui ler os primeiros capítulos de Dragon Ballzinho. Com a bunda da Bulma pra fora pra ela mostrar tudo pro Mestre Kami, ou a própria cena do Goku, apesar de não sei quanto que dá pra ver, mas do Goku deitando entre as pernas da Bulma, tudo isso, tipo, caralho, a Jump dos anos 80 não é a Jump de hoje em dia. Mas aí eu fui ver o que tá, principalmente agora que a Jump também tem muita coisa que vai direto pra online. Tem uns mangás que você olha, porra, eu acho que isso é quase pornografia, brother. Eu tô tentando. Se eu achar algum aqui, eu te mando o nome e fico ainda me sentindo um velho. E eu não tô nem fazendo isso reclamando, não, olha esses jovens hoje. É só uma coisa, tipo, ah, não era o que eu estava acostumado da minha época que acompanhava muito Jump, da época que eu lia. Porra, eu esqueci, mas tinha o ranking toda semana de qual mangá tava mais popular. Que era o Toque? Eu acho que era Toque. Eu não lembro exatamente o que se. Table of Contents? Não, não sei. Enfim, mas não, eu lembro de toda vez que tinha um mangá novo, eu e o grupo de amigos, a gente ficava e olhava e via se interessante, se ia durar alguma coisa. Então, quando eu vi essas coisas mais de. E assim, também tinha umas coisas bastante. Teve algumas coisas ou outra meio putaria na época que já me deixava meio assim. Eu tô tentando lembrar agora qual que é o nome. Fala que eu vou falar o que tem a garota peituda e a irmã mais nova, mas quais são todos? Love Plus, alguma coisa. Love to You, Love to Ru, alguma coisa assim. Que esse foi na minha época de Jump, que já era meio putariazinha. Sei. Love to Ru, eu acho. To Love Ru. Que eu sempre achei que foi. Eu sempre achei que fosse uma corruptela de To Love You, mas não, é só To Love Who. E eu não sei exatamente o que é esse Who no final, mas ele já era meio super eti, meio olha os peitos dessas meninas de 13 anos, É, bastante. de um jeito esquisito. Verdade. Mas hoje, de novo, eu não tô conseguindo achar os mangás mais novos, mas foi uma coisa que quando eu parei pra olhar, eu fiz, Cara, tem caralho. uma personagem que é Sabe, na minha época. Kotegawa Yui. Ela é tipo a Nami, cheia de peito, tá ligado? Caralho. Não, ela não chega a ser a Nami, mas ela tá bem peituda. Você é louco. Assim, mas é difícil chegar nas proporções das De One mulheres Piece. atuais do Oda. É foda. É complicado. Você tava falando. É, de novo, é. Pode falar. Não, pode. Eu ia falar mais das mulheres no Não, vídeo. Pode. pode, Não, não ia porque. trazer nada Não, de novo. porque. Você pode até continuar, mas só pra falar aqui. Eu comprei duas edições da Jump, né? Porque o Oda vai parar, né? Dar uma paradinha. E, assim. Tá. Quanto está o dólar aí? Tá 4 ou R$ 5? Tá perto dos Tá perto dos cinco. 5, né? Eu acho que ele. Não, ele passou. Já, ele caiu. Teve uma semana que ele ficou tipo 4,90 e ele já passou dos 5 aqui, mais ou menos. Tá na casa dos O 5. preço fixado aqui é quase 3 dólares, é 290 ienes, né? E são só para. Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais ou menos 18 capítulos, 18 mangás, tá ligado? Mas o que eu conheço aqui mesmo é o One Piece, esse é o Jujutsu Kaisen e o Boku no Hero. O resto. Eu não faço a mínima ideia. E isso me dá medo, porque Ah, quando o é, One eu. Piece acabar, o que vai acontecer com a Jump, tá ligado? É, eu tô olhando. Porque eu tô olhando aqui também, tipo, não conheço. Sabe, tipo, conheço Black Clover, porque eu vi o primeiro episódio do anime, achei uma bosta. Conheço Burn the Witch, porque é do Kubo, e sei lá, eu infelizmente tenho muitos amigos que ainda são fãs de Bleach por algum motivo que vai além da minha compreensão. Mas é, e Hunter x Hunter, porque sei lá, Hunter x Hunter é literalmente mais velho que eu. Não, mentira, Hunter x Hunter é de 98. Então, mas é, eu não conheço a maior parte dessas coisas. É uma parada muito louca o como que eu. Tanto que teve, sei lá, teve uma semana. Ano. Foi ano passado ou foi esse ano? Não lembro. Teve uma semana que eu assisti. Que eu falei, tipo. Anime e mangá. E aí eu li Chainsaw Man todo, porque ele também tem, tipo, 97 capítulos, eu acho. Não, ele foi uma leitura relativamente rapidinha. E eu assisti o anime todo de Jujutsu Kaisen e Tá, cai sem, o cai sem. anime todo de Kaisen. E o anime todo de Dororedoro, eu acho que é isso. Eu sempre sei, porque é um nome com muito H's em posições diferentes. Eu acho que é Dororedoro. Enfim. Que tem na Netflix, e eu vi todos esses animes, eu vi uma temporada toda em um dia, o que é um problema, porque hoje eu não lembro de nada do que acontece em nenhum deles, porque tudo virou uma saroca na minha cabeça. Que é o problema que eu tenho com binge-watching de forma geral, é que se eu assisto tudo de uma vez só, o meu cérebro não consegue administrar tudo, e ele fica tipo, putz, eu não sei, tinha um lagarto que colocava uma galera dentro da boca dele, e tinha uma mulher musculosa, e uns demônios, eu não lembro. É a mesma coisa com Jujutsu. É do tipo, ah, tem o Kakashi. Tem literalmente o Kakashi. Tem um mestre de cabelo branco super poderoso que não pode mostrar os olhos. E aí tem o protagonista que é meio Naruto. E aí tem o cara que eu achei que fosse ser mais rival, mais sombrio, meio Sasuke, só que não é. Ele é mais super de boa. E tem a mina que eu achei que também fosse ser meio Sakura, meio Tsundere. Não é tanto também. Então não tem tanto essas dinâmicas de Naruto. Só tem o Kakashi, que é realmente, realmente muito difícil olhar pra esse cara de cabelo branco pra cima com a venda no olho. Mas tipo, é o Kakashi. Ele é literalmente o professor deles, é o Kakashi. Tanto que saiu o filme, não fui ver o filme porque ainda não fui no cinema, ainda não achei o desprendimento em mim pra ir no Vai chegar no cinema. Brasil? Mas então é. Chegou, fez relativamente sucesso no Brasil, passou aqui em Juiz de Fora. Eu não sei se passou legendado, mas eu vi posts no Instagram de pessoas indo lá no shopping. De novo, não sei se chegou legendado ou não, porque de novo, não tenho tanto interesse. E até porque quer dizer, é um prequel, então eu não ia ter que me preocupar tanto com o fato de que eu não lembro do que acontece direito no anime. Mas foi um anime divertido de assistir. Mas de novo, foi tudo num dia só, então eu, tipo, ah. Sei lá, tinha uns demônios e o protagonista tem literalmente uma Kyuubi dentro dele, que é o demônio principal, usando lá que ele come o dedo dele, e aí ele tem literalmente um demônio dentro dele, que de vez em quando eles conversam, e o demônio é malvado, e é toda uma coisa, que a gente não vai, é o Naruto. Então, é bem o Naruto e o Kakashi, mas os outros dois não são tanto o Então, isso é um Sasuke ponto e a Sakura. positivo. Mas é. Assim, eu sinto muita falta de Naruto. Essa é uma coisa pra mim que é do tipo. Sabe, tem essas coisas que é tipo. O fato é que não dá nem. Quer dizer, tecnicamente Naruto é o primeiro mangá e anime que eu parei pra baixar no bons tempos de Naruto Project e RMVB. Então ele é o meu primeiro anime nesse aspecto, mas assim, tecnicamente eu assisti Dragon Ball e várias outras coisas antes de Naruto. Mas Naruto tem essa posição muito especial no meu coração, que tipo, é o que me fez aprender o que era o foreshared e RMVB, e eventualmente um dia eu aprendi o que era a Vi. E aí depois eu fui aprender o que era MP4, até eu aprender, enfim, o que é MKV, e todo esse tipo de coisa, aprender a usar torrent, tudo isso vem porque eu, em algum momento, o Cartoon Network falou: e se no meio do Torrent Chunin a gente só começasse a reprisar Naruto do começo? Eu falasse, vai, você vai tomar no seu cu. Eu vou ver o Garo lutando com o Rock Lee, eu não vou esperar vocês dublarem uma temporada nova de desenho, eu já sei como isso funciona. Sei que isso vai levar meses da minha vida, eu posso só ir na internet. Então eu ainda sinto muita falta de nada, sabe? É ainda uma coisa muito nostálgica pra mim, o que é estranho. Sabe, tipo, entraram... Se bem que eu não gosto muito de nenhum dos personagens que entrou no Fortnite agora de Naruto, mas eu lembro quando entrou justamente o Naruto e o Sasuke. Eu não lembro se a Sakura entrou ou não, acho que sim, porque senão ela estaria na segunda leva. E a segunda leva, tipo, é o Itachi, o Orochimaru, a Hinata e o... Gaara? Eu acho que é o Gaara, não tenho certeza desse. Mas, então, de novo, quando teve a skin do Naruto do... foram os quatro, o Naruto, a Sakura e o Kakashi. Eu pensei, tipo, e se eu jogasse Fortnite? Porque, pô, tem aqui o Sasuke, eu gosto muito do Sasuke. Uhum. E aí, tipo, não vou jogar Fortnite por causa disso. Mas, foi um pouco tentador, foi. Então... Sei lá, o One Piece tá nessa coisa que, tipo, eu reli o One Piece até Water 7 barra... Qual que é o nome da prisão? Enies Lobby. Não esqueci o nome. Não, peraí. É a prisão é Impel Down. Impel Down, isso. Eu li esse arco, parei logo antes do arco lá do Thriller Bark. E tô pra voltar ali em algum momento. Eu sei que as pessoas estão falando muito bem dele no momento. Eu vi as coisas que as pessoas estavam pirando, que é o header do seu Twitter com uns números esquisitos faz parecer que você é bot. A transformação nova lá, que parece bastante divertida. Entendi. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu tenho que ler, tipo, sei lá, 1000 volumes. Não é tanto, porque eu devo ter lido só um terço do que tem. Mas ainda é bastante coisa, tipo, pô, tem que passar pelo arco dos tritões de novo. Foi tão chato a primeira vez. Eu imagino que vai ser menos chato agora sem ter que esperar uma vez por semana. Ah, na época, eu acho que o arco dos tritões foi o pior arco de One Piece pra mim, tranquilamente. Mas, de novo, tem essa coisa de que eu acho que One Piece é um mangá que pra mim não... Que eu parei de ler justamente porque, tipo, não tá funcionando semanalmente. Tem, sabe, Naruto e Bleach eu tava conseguindo. One Piece, principalmente quando eu parei, que foi no... O que tem o torneio do Flamengo? É. E tem os brinquedos. Putz. Esse arco é o Dressrosa. Isso, Dressrosa. Eu parei nele porque tinha uns capítulos que de repente tinha. Não tinha diálogo nenhum, de repente tinha uns capítulos que era tipo uma página que é quase toda só diálogo. Eu tipo, isso é muito inconstante, eu vou esperar um dia. E é tipo, agora que tá acabando, eu não sei se já exatamente acabou o arco do país japonês lá, eu talvez sente e leia. É, tá no final. Talvez eu só espere acabar daqui a 20 anos. Esse arco tá... Essa jump que eu comprei é justamente um capítulo que eles estão comemorando lá e até... você deve ter visto isso no Twitter, que meio que a galera ficou discutindo, porque a Yamato, ela entrou no ofurô com os homens, né? Tipo... Então ela é uma personagem que o Oda fez, ela, que era bem complexa, né? Que ela é mulher, biologicamente, mas ela se identifica como o Oden, que é um cara foda e dentro do país de Wano, né? Que é um samurai fodão e tal. E ela fala que ela é o Oden, né? Então ela meio que se vê como essa figura, que é uma figura masculina. E aí ela, tipo assim, ela é filha do grande vilão desse arco e tem toda essa discussão, ela é menina, ela é menina, blá, blá, blá, e o Oda fez, né, ela tá lá no furô ali com a galera e tal, né? Tem a parte que mostra que o Sandy e o Brook ficam tipo, caralho, tem uma mulher aqui, que delícia, tá ligado? Mas é legal pra meio que mostrar, né? Como que ela tá se colocando como essa figura, essa Como masculina. um. Eu já vi bastante. Porque. O What é foda às vezes, cara. Tem umas coisas que é tipo. Por exemplo, que é o seu avatar do Twitter, que é o Bon Clay, que é um personagem super da hora, ele é super foda. Todo mundo adora o Um Bon Clay. clefado. Eu não tem uma boa alma no planeta Terra que conhece o Bon Clay e que não gosta do Bon Clay. Então, você sabe que o Oda consegue fazer personagens LGBT de uma forma bacana, mas ao mesmo tempo tem todo o lance que é tipo, ah, porra, o Sanji aprendeu a literalmente voar porque ele tava com medo de ser estuprado na ilha dos homens travestis. De um jeito que é tipo, porra, cara, é muito difícil te defender numa situação dessas, quando você fala que seu personagem literalmente aprendeu a voar porque ele tava com medo de ser estuprado pelos enviados. É foda, porra, porra, Oda. Sabe, e de novo, eu não lembro desse detalhe específico, mas aparentemente uma parte do plot do Arco dos Tritões é justamente que o Sanji viu tanta mulher que ele começou a perder tanto sangue que eles precisam fazer transfusão de sangue nele. De novo, na época, quando eu li, eu não era uma pessoa tão ligada nesse tipo de assunto, mas hoje, quando as pessoas me contam isso, é tipo, ah, eu não lembro porque eu apaguei tudo. Eu lembro que a saga tem um flashback enorme no meio dela e ela se divide antes do flashback. Depois do flashback, não faço ideia do que acontece no flashback, mas eu sei que tem um flashback. Faz pra que bom. E aparentemente tem esse lance do Sanji que é meio bosta, sabe? É meio bosta. E eu sou um dos estranhos. Eu sou um defensor do Sanji, o que é estranho porque eu, como pessoa, eu nunca gostei do personagem pervertido. Esse é um trope que eu nunca gosto. Sabe? Eu nunca gostei. Sabe? Tipo, eu. Não gosto de Mestre Kami. Jiraiya. Eu sou uma das cinco pessoas que não suporta o Jiraiya. Eu não gosto do Mestre Kami. De novo, é porque eu também lembro mais de Dragon Ball na época do Dragon Ball Z, e o Mestre Kami era só um cara que tava ali de vez em quando na época do Dragon Ball Z. Sim. Eu fui ter mais contexto dele como grande mestre e tal, quando eu voltei e fui ver não só uns episódios picotados aqui e ali na minha cabeça de muito criança, o Dragon Ballzinho. Então pra mim, o Mestre Kami também era tipo, ah, ele é só um velho pervertido. Que é a mesma coisa também com o urso não, o porco lá do Alô, Yantia também Lom? é. O Lon também é só coisa tipo, ah, cara, calcinha, lá. E é tipo, não, sabe, eu não suporto esse estereótipo, esse personagem que sempre tem. E aí é tipo, por algum motivo, eu gosto do Sanji, por algum motivo, essa parte do Sanji nunca passou tanto pra mim. Eu relendo quando eu reli em 2020, a coisa tipo, ah, eu não vou lutar contra mulheres, porque lá, lá, lá. Mas ao mesmo tempo, o One Piece é um mundo tão cartunesco que é tipo, ah. Sabe, tipo, ah, ele só luta com faca quando ele lutou contra um homem que usava macarrão como arma dele. Não, tipo, sabe, tem essas coisas esquisitas e bizarras de One Piece que tipo, tá, One Piece se passa num mundo distante da realidade o suficiente pra eu entender esse gentlemanismo do Sanji sem ser muito babaca, mas de forma geral toda essa coisa de tipo, ah, e ele fugiu da ilha gay voando. Porque ele aprendeu esse poder mágico. Enfim, sabe? Então, e aí quando me falam, tipo, ah, nesse arco tem um personagem homem trans, eu tipo, porra, como que vai ser essa? Sabe? E eu já imaginei o maior estereótipo possível. E aí quando eu vi que é um homem trans que não é nem um pouco estereotipado, na verdade é o visual de novo do Oda desenhando corpos femininos que é uma pessoa extremamente peituda, com os peitos maiores do que a gravidade permitiria, E uma marreta. que era tipo, ah, Um porrete gigante também. uma marreta e uns chifres, que tão, ela só, ele só tem uns chifres, e ela tipo, ah, ok. E a única coisa, eu sabia disso, de que ele é o filho do vilão do arco, eu não sei exatamente qual que é o passado dele com o Ace, mas eu sei que tem umas pessoas que shippam ele com o Sim. Ace, não sei qual que é a deles. Mas, e eu já vi por alto no Twitter, ah, o Yamato é um personagem trans ou não? De tudo, de novo, não tô em dia, não, eu só que sei o que a internet fala. E eu tô em círculos muito progressistas, muito pró-direitos trans no meu Twitter, então, de forma geral, são pessoas que apoiam a ideia do Yamato ser um homem trans. Então, eu tô tipo, ah, espero que seja legal. Quando eu ler esse mangá daqui a 30 anos, eu digo. Não tenho hoje conhecimento para pra dizer, mas de novo, só o fato dele ter um design super da hora e não ser o que você esperaria, sei lá, de um estereótipo de uma pessoa trans, já tá bastante interessante. Sim, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é nesse mesmo capítulo, é que nesse arco a gente tem outros personagens, né, importantes, né, pra pauta LGBT. É, tem a Kiko no Jo, né, que é um homem, só que se identifica como mulher. Ela é uma samurai. Você botar... Você chegou a ver ela? A Kiku? Bota não. Assim, Kiku... Bota Kiku no Jo ou Kiku One Piece. Que você vai. E ela é tipo assim... Ela é a mulher de One Piece que tinha que ser. Tá ligado? Tipo, ela não é peituda. Tá ligado? É uma mulher normal. Ela é uma mulher normal. Entendeu? Aí a Kiku, ela tá no ofurô com as meninas, né? Com a Robin, com a Nami, etc. Eu achei maneiro, né? Tipo, essas duas partes. Tem até uma mulher cavalo que tá no ofurô também, que é bem meio uma mulher cavalo, pelo amor de Deus. Mas... Ah, não, mas assim, isso é One Piece. A parte de novo, One Piece ter personagens trans me surpreende mais do que ter personagens cavalos. Porque esse é o mundo de One Piece. Sabe, de novo, a gente tem um tritão que faz parte da tripulação. Eu tô vendo o design dela, bem legal, de novo. Assim, pena que pro Oda fazer uma mulher que não tem peitos, ela tem que ser trans. Sim, mas tudo bem, assim, pelo menos não é uma mulher que tem os maiores peitos do planeta Terra. Ele consegue desenhar elas, espero que tenha mais... Mas, de novo, sabe o que eu vou te mandar essa imagem que eu acabei de achar? Porque é ela, um cara com a cabeça que é, sei lá, do tamanho dela. O que parece ser um Kappa, o Luffy e um velhinho juntos, e é do tipo... Ah, é meio foda também. Eu não espero os designs mais realistas do Oda, porque, de novo, é esse mundo esquisito com essas figuras que é o One Piece, mas, ao mesmo tempo, é do tipo, nem todas as mulheres precisam ter os maiores peitos do mundo. Ou ser uma matrona bizarra, tipo a Big Mama. Que é outra coisa, que é tipo, é a mulher gordona enorme. Ela é gostosa ou é uma pessoa monstruosa, né? Ele não desenha direitinho. Sim, sim. Sim, que é tipo aquela primeira vilã, quando o Luffy conhece o garotinho que vira da marinha depois. Que ela até come uma fruta de maçã. De maçã? Uma fruta do demônio que faz ela virar de sabão, não, eu ela acho. Fica bonitona. E por algum motivo ela fica bonitona? É, então, eu acho que ela fica bonitona porque ela come a fruta do sabão. Eu não tenho certeza agora. Não, vamos ver aqui. Eu vi uma coisa. Deixa eu ver. Alvida. O que ela comeu? Fruta do sabão? É, quase. The Cloud Fan. Ok. Ela comeu. Bang. Subnomi. Faz o corpo do usuário ser smooth and slippery. Não é do sabão, porque do sabão é de Enies Lobby. Mas ela faz as coisas ficarem escorregadias, que é meio que a mesma coisa. Que a mulher de Enies Lobby faz também, que ela enfrenta a Nami. Ela faz a Nami virar um boneco de sabão esquisito. Tá, mas então ela perde tração, aparentemente. E por algum motivo isso fez ela ficar gostosa. E de novo, aí você vê o desenho dela, tipo, é uma mulher doida. É uma mulher peituda que não tem cintura. Absolutamente. Não existe, sabe? Tipo, tem um vácuo entre o quadril e as costelas dessa mulher. De um jeito que não... Sabe, o corpo dela não se sustenta. Não tem como esse corpo... Mas de novo, sabe, você olha esse grupo... de o ano e você vê a cabeça do cara que, sei lá, deve ser irmão do Bangkok e a gente fala, ok, essas são as pessoas de One Piece, a anatomia humana não faz sentido, o que não deixa de ser um problema todas as mulheres não terem cintura e terem os maiores peitos do planeta Terra. É foda, né? Cara, é tipo assim, por conta da dublagem que tá tendo na Netflix, no meu Twitter só tá falando sobre One Piece, né? Então, assim, acho que tá crescendo mais e mais e é legal, porque eu não gostava de One Piece, né? Então, tipo, e agora eu sou super apaixonado e tal, e acho muito, muito foda que mais pessoas estão tendo acesso a essa obra, muito, que vai ser o último grande, né, shonenzão, né? Grande que eu, em relação a tudo, né? Tipo, em relação a, tipo, a grandeza de obra e longevidade, talvez, duração, porque eu não acredito em obras no estilo One Piece, assim, sabe? Aquela coisa de mais de 10 anos, é foda. Não sei, o Hunter x Hunter, qual rumo que vai tomar, mas acho que o Togashi não vai escrever por, sei lá, mais de 5, 6, 10 anos, não, acho que não. Ah, tá mandando pra mim? Beleza. Cara, uma coisa rapidinho, é só um drops, rapidinho, porque nosso podcast é uma coisa, né? Sempre tem que falar sobre Pokémon. One Piece. Quando eu tava tentando montar uma pauta, eu quase coloquei aqui falar mal de Pokémon Scarlet e Não, Violet. então, porque eu. Com essa semana, eu fiquei sabendo que eles estão fazendo no anime uma coisa que eu sempre pensei. Tá tendo um tipo um campeonato mundial de mestres Pokémon. Então, tipo, o Lance, tu lembra do Lance? Lembra do Lance? O Lance. Lê seu caso do Isso, aquela dragão. loirinha que era difícil pra caralho, lembra o nome dela? Toca a musiquinha. É, o Lance, essa mulher que é foda, eu tenho que lembrar o nome dela porque ela é foda. A Cynthia, Cynthia. A Cynthia, aquela menina que era também protagonista, que ela era chatinha. Bem, todos os mestres e o Ash, num campeonato tipo mundial. De Pokémon, tipo mata-mata, né, para ver quem que é o super mestre. E dentro desse torneio, aquele cara lá que eu esqueci o nome do último jogo, que ele era o fodão, ele é tido como o número um, tá ligado? Eles estão fazendo isso. E o novo jogo de Pokémon, não me agradou, eu desisti. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Vou jogar mais não, velho. Não jogo mais, não dá mais pra mim. Tô jogando. Quando eu tenho tempo de jogar, tô jogando Pokémon Esmeralda, assim, pra tu ver que eu já tô tão. Já abandonei esse barco há muito tempo. Não dá. Então, eu gostei bastante do Sword and Shield. Ele é bem fácil, mas até aí, sei lá, normal. Eu não costumo esperar que Pokémon seja difícil. Mas foi uma coisa que, tipo, eu fiquei meio tipo, ah, vou jogar ou não vou jogar, vou jogar ou não vou jogar. Acabei jogando, eu gostei. Eu não joguei o segundo DLC, porque ele demorou pra sair. Quando eu joguei o primeiro DLC, que ele é divertido, ele se passa todo numa outra ilha, que ela é toda uma Wild Zone, então ela é toda mais com o mapa aberto e tal. E aí começaram a sair os vídeos do Legend de Arceus, e eu achei que era a coisa mais feia que alguém já fez no planeta Terra, sabe? Eu, tipo, porra, eu sei que o Switch não é a máquina mais robusta que existe, mas aquele jogo tava muito feio! E aí, assim, primeiro saiu o remake da quarta geração. A quarta geração é a que eu menos gosto de todas, então vou passar longe, mas na minha, não gosto da quarta geração, não gosto de nenhum dos iniciais da quarta geração, não gosto de nenhum dos lendários da quarta geração. E aí tá, e aí passou. E aí passou o negócio do Arceus, não tava com vontade, não tenho jogado muito Switch, porque eu tô sempre na esperança de que um dia eu vou destravar esse Switch pra poder jogar coisa de graça, porque o jogo por R$ 350 tá complicado. E aí, sei lá, e aí anunciaram o Scarlet e o Violet. E eu inicialmente não gostei de nenhum dos iniciais. Foi uma coisa que a gente já conversou bastante sobre isso, que é como eles parecem meio que uma paródia do que. Uma paródia ou que um fã faria dos iniciais de Pokémon. Pokémon Scar. Eu quando eu fui. E aí eu fiquei pensando mais em quais são os meus problemas, particularmente com esses iniciais. E eu acho que eu consigo identificar melhor, tipo, o Pato. O Pato, pra mim, ele parece só um Pokémon de água que você acha na metade do jogo, você captura ele porque você quer capturar todos e passa a vida. O crocodilo. O crocodilo só aparece sei lá, ele parece que veio de um Yokai Watch da vida, de qualquer um desses Ele é um Pokémon desses. Digimon, Não é um tá crocodilo. ligado? Não tem. Não tem. Não, não é nem porque Digimon tem um ethos muito específico também de design, que é, tipo, não é o design mais legal do mundo o tempo todo. Sabe, tipo, se ele tivesse uma Gatling Gun no ombro dele, talvez seria Digimon. Mas nesse ponto, ele parece mais pra mim um Yokai Watch ou um desses jogos que tem esses Pokémons mais modernos. E aí tem o Gato Maconha. O Gato Maconheiro, Ele é meio que um gato muito gato normal. Ele me lembra até um pouco o Litten. Sim, muito. Eu acabei gostando do gato, sabe? Tem que ver como que vão ser as evoluções dele. Porque, de novo, quando o Litten se torna um wrestler, eu só fico muito decepcionado com o Litten. Ele tinha tanto potencial pra ser o melhor inicial de todos, não foi. Então, sei lá, eu como um grande fã de gatos, eu como a pessoa desse podcast gosta muito de gatos, ao contrário de você que é um monstro, eu tô aqui aguardando o potencial do Litten, do Sprigatito, digo. Eu gosto dessa coisa península ibérica que eles estão pegando pra esse jogo, isso eu acho um pouco mais legal. Não gosto tanto do tema de futuro e passado, eu acho os lendários muito esquisitos, não gosto de nenhum dos lendários. Os lendários são carrinhos da Hot Wheels. E, sei lá, os professores que a internet tava extremamente com tesão por eles, eu acho que eu gosto mais da mulher, porque o cara parece um cara que ia ter um pôster do Elon Musk no escritório dele. Então eu não vou muito com a cara do professor homem. E sei lá, por exemplo, teve o último trailer que saiu o porquinho, o Pikachu genérico da geração, porque toda geração tem um pouco Pokémon elétrico com a bochecha colorida. E saiu Qual que é o nome daquela coisa nojenta de comer que as pessoas fazem azeite? Coisa nojenta de comer que as pessoas... Não é oliva. Azeite, não? Azeitona? Azeitona. Então, tem um Pokémon azeitona com medo, que é muito fofo. Eu não sou tanto fã do porco triste... E nem do esquilo Pikachu. Mas a azeitona assustada, ela é fofa, eu vou admitir. E eu gostei bastante do design da sua rival. Eu acho que ela é a sua rival. Eu não sei, mas ela parece ter um design único e interessante. Essa é uma coisa que eu de forma geral, continuo gostando muito nos designs de Pokémon, é que o design dos humanos é legal, sabe? Tipo, eu entendo porque a internet ficou com tesão na professora pré-histórica e no Tony Stark genérico. Mas, não, sério, esse cara é o Tony Stark usando uma roupa que saiu de Tron. Achei muito genérico, não, mano, tá maluco. É um pouco genérico, mas de novo, eu gosto da rival. A rival eu acho que tem um design legal. Os iniciais também tem, sei lá, um chapéuzinho que parece divertido. Então, não sei, vou jogar. Não sei, se eu desbloquear o Switch e ele tiver de graça, provavelmente eu vou, porque, sei lá, só porque eu posso. Eu ainda gosto de jogo de turno de forma geral, eu ainda gosto, sei lá, do mundo de Pokémon, ainda é uma coisa que eu não preciso pensar o bastante pra ser um problema pra mim. E de novo, o Sprigatito tem potencial pra, sei lá, virar um tigre maconheiro bizarro. Não acho que eles vão pegar o motivo da maconha que a internet pegou e alguém teve que me explicar o porquê que eles estavam chamando ele de maconheiro, porque eu não vi inicialmente. E aí depois, tipo, ah, olha o símbolo na cara dele, esses olhos vermelhos. E aí, tipo, ah, ok, faz sentido. Eu não peguei as aulas certas quando eu estudava no Instituto. Pô, eu ia falar humanas. Logo você, né? Mas... Estudou história. Não, eu... Assim, sim, eu tal qual você, eu fiz história, não significa que eu fumei maconha. Isso não fez parte do meu currículo particularmente. Mas, então, assim, espero que a última evolução... Porque, na verdade, essa é a grande coisa dos iniciais. Eu avalio os iniciais mais pela forma final do que a forma inicial, porque eu vou ver a forma inicial pelos primeiros 10 minutos e depois ele vai evoluir, eu nunca mais vou ver. Então, meio que tanto faz a forma inicial deles. A forma final, principalmente pro inicial, que, pelo menos no meu caso, ele acaba sempre sendo o Pokémon mais forte da minha parte. Porque ele acaba sendo o Pokémon que eu nunca tiro da rotação. Então tem que ver exatamente como que vai ser. Porque, de novo, a gente volta no problema do Litten, que é um Pokémon que eu adoro de paixão. E aí ele vira a merda de um lutador de wrestling. E é, tipo, vai tomar no seu cu. Ele é o anticlimax da parada. Tipo assim, pô, vai virar um gato foda. É foda. Um lutador de telecatch. Então, ou você pode ver até, por exemplo, o caso do Greninja, que é do tipo, ah, quando você olha a primeira forma dele, tipo, ah, é um sapo d'água. E aí ele vira um ninja da hora. Então, de novo, tem essas coisas que é do tipo, ah... Ou o próprio Bulbasauro, que é um sapo plantinha bonitinho, e de repente ele vira um monstro cheio de sífilis que parece que quer morrer. Que ele só quer que você dê um tiro na cabeça dele pra acabar com o sofrimento, que é o... Que é o Venossauro, que é só a coisa mais triste do mundo. Ou até o próprio Squirrel que vira, tipo, ah, eu tenho uns canhão nas minhas costas, eu sou meio chato. E essa é a coisa do Blastoise, tipo, ah, ele é meio chato, ele meio que só tem uns canhão d'água e como eles têm que programar a animação pra água sair da boca de todos os pokémons, o Blastoise nunca usou a porra dos canhões dele num jogo, na vida dele. Então, não sei por que ele tem esses canhões quando você para pensar na animação do jogo. Eu sei que, sei lá, nos desenhos e no jogo de luta ele usa de fato os canhões dele, mas... É, então, sei lá, Pokémon é estranho, Pokémon é essa coisa que, de novo... É, porque o Sword and Shield tinha essa coisa do meu lado extremamente anglofílico, de tipo, porra, Inglaterra, show, vamos pra Inglaterra, vamos ver eles fazer... E eu gosto do que eles fazem do torneio Pokémon ser esse torneio quase futebolístico e tal. Eu acho que isso, pra história do Sword and Shield, é uma mudança divertida. Vamos ver o que eles vão fazer com esse. E, de novo, vamos ver se as últimas formas desses pokémons vão ser interessantes. Mas é, Pokémon. Eu acho que não seria um episódio nosso se a gente não falasse mais do que qualquer pessoa deveria de Pokémon em 2022. Mas, ao mesmo tempo, é a maior franquia multimídia do mundo. Então é difícil também... Não. E é uma coisa que nós dois ainda temos bastante carinho, mesmo que, sei lá, não seja mais o jogo favorito de nenhum de nós dois, ainda é uma coisa que, tipo, significou bastante pra gente. Verdade. Em vários pontos da nossa vida. De um jeito que, tipo, ah, vale a pena que eu olhar e falar que, tipo, porra, esse crocodilo é meio ridículo. E esse pato é muito tosco. Mas o gato maconheiro, ele tem potencial. De novo, como estudante de história, eu acredito no potencial dos meus amigos maconheiros. Eles podem ser alguém da vida um dia. Ou não. Vai saber. Quem que eu conheço que formou em história que tá usando diploma hoje em dia? Eu não sei. Talvez a Júlia. Eu não sei exatamente se a Júlia tá dando aula ou não. Não sei o que ela tá fazendo. Mas ela tá fazendo alguma coisa. Eu sei que ela fez mestrado. Eu sei que PH tá fazendo mestrado também. Mas eles estão usando diploma. Tem fato, a galera, né, fazendo mestrado. O PH. A Júlia também. Acho a Júlia. A última vez que eu falei com ela, ela já tinha terminado de escrever a tese dela, ela só tava esperando terminar as matérias. Ela só queria terminar logo. Fala, dissertação, né? É a dissertação. Foda. Dissertação. É porque eu sempre confundo tese e dissertação. Ela fez o textão dela, e eu tô aqui, tipo, tem que saber o que eu faço da minha vida, não sei. Eu não quero pensar nisso 3 horas da manhã, porque é 4 horas da manhã, na realidade. Eu não quero pensar nisso. Mas, é, então, de novo, acredito no potencial dos meus amigos maconheiros. Então, eu acredito que o Espirigatito pode ser melhor do que um wrestler. Porque a barra tá tão baixa assim pros meus pokémons gatos iniciais. Algum vai ser mais legal que o Trico? Não, porque nunca nenhum pokémon vai ser mais legal que o Trico. Essa é a verdade triste, a terceira geração é a melhor de todas. É foda, eu tenho que concordar com você, porque apesar de ser fã da primeira e segunda, cara... Eu joguei muito pouco, assim, tipo, o Firehide e o Leaf Green eu zerei, tipo, uma vez só. Não fiz o pós-game e tal. E a segunda geração, eu joguei, assim, só na época do Game Boy mesmo. E eu tenho aqui no pra jogar e tal, mas eu não tenho saco de começar. Mas a terceira geração, Pokémon Esmeralda, é o jogo de Pokémon que eu mais joguei, tipo, na vida. Eu tava jogando outra campanha agora. Comecei, tipo, eu cheguei aqui no Japão e falei, quer saber? Dessa vez eu vou zerar essa porra completa, vou pegar todos os símbolos da fronteira. Aí eu já zerei, já tô na batalha da fronteira, consegui o símbolo de prata, que é tipo assim, é uma parada de maluco. Você tem que ganhar não sei quantas vezes consecutiva e o computador rouba pra caramba de você porque eles são filha da puta. Por exemplo, tem aquele ataque lá, o Horn Drill, que você mata com One Hit KO, que o Rhyhorn tem, o Rhydon, qualquer Pokémon com chifre tem. Esse sim. Ataque, ele tem 30% de chance de acertar. Beleza. Como é que um Heracross consegue dar 3 ataques e 3 Horn Drill em mim? Tá ligado? Tipo assim, é muito roubado, é roubado pra caralho. É foda. Eu tô jogando de volta. Não, o que acontece? Eu joguei muito. Eu acho que eu não joguei. Eu devo ter jogado praticamente nada de Red and Blue, do primeirão mesmo. Eu fui jogar ele a primeira geração mais quando saiu o. Quando eu joguei no emulador o Red. FireRed. Eu e minha irmã, a gente teve um Game Boy Advance, mas sei lá, a gente tinha uma ficha, não, um cartucho de. Que era tipo 20 jogos de Game Boy. Só que. Que acontece? E hoje, eu que entendo como cartuchos funcionam, eu entendo que toda vez que você trocava para um jogo novo, ele apagava a memória, o save file que ele tinha na memória dele para criar um save file do jogo novo que você estava começando. Então, eu não entendia por que o meu save de Pokémon simplesmente morria às vezes. Então, eu joguei bastante do começo da segunda geração, porque ele era um dos jogos nessa fita. E aí, já na época, quando a gente montou um computador de mesa lá para casa e aí eu descobri a emulação. Eu de fato sentei e joguei o Esmeralda do começo até o fim, e eu fiz tudo. E tanto que quando saiu o remake do 3DS da terceira geração, que eu comprei e nunca joguei até hoje, eu lembro que saiu um review na IGN que reclamou que o jogo tinha muita água, mas essa é uma crítica que eu entendo, porque eu lembro que. A segunda metade dele você passa quase todo nadando e só enfrentando Pokémons de água, de um jeito que é meio tediante de fato, sabe? Essa é uma crítica que é, de novo, quando você coloca num bullet point da crítica too much water, eu entendo porque isso vira um meme, mas ao mesmo tempo, tipo, ah! Como alguém que jogou muitas horas desse jogo, eu entendo. Porque eu acho que tem uma cidade que pra você chegar você tem que passar por um caminho de água muito específico. E que, de novo, hoje em dia eu. Sabendo inglês e tendo 28 anos, ao contrário de ter 12, eu provavelmente vou achar o caminho para a cidade de água escondida de Sim, primeira. sim. Mas na minha cabeça de quem estava aprendendo inglês pela primeira vez na vida e estava jogando um RPG por uma das primeiras vezes também, eu fiquei muito perdido naquela parte da água que eu entendo as frustrações da Kelly Plaid, que foi quem escreveu esse review, e que ela é uma ávida jogadora de Pokémon. Que essa é uma coisa que as pessoas muito caíram em cima dela na época, tipo, ah, não deve jogar Pokémon. Mas eu ouvia muito do podcast que ela fazia na época que ela trabalhou no GameSpot, e que quando saiu o Sword and Shield com os DLCs, que aí eles colocaram a Pokédex Internacional lá com todos os Pokémons, ela foi e capturou todos. Que essa é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca capturei todos os Pokémons de um jogo de Pokémon, porque, tipo, Também. você é muito É porque bicho. eu É tenho um muito vínculo com os bichos, aí eu não bicho. consigo catar todos, pra É, ser honesto. também, sabe? É um problema que, de forma geral, tipo, na metade do jogo é tipo. Essa é minha galera. Eu não vou tirar esse. Sabe, tipo, esse é meu mano. Eu tô com esse. Meu mano tem metade de um país. Eu atravessei metade de um país com esse cara. Com esse pássaro da primeira geração, da primeira área, que provavelmente não é o melhor pássaro do mundo. Mas ele é meu amigo. Eu não vou jogar ele num computador pra pegar esse outro pássaro que é mais legal e que eu não gastei um espaço dele pra colocar fly, que não é um golpe tão bom Que assim não no dá pra final das contas. pagar. Mas hoje em dia esse não é mais um problema. É, hoje em dia esse não é mais um problema, porque eles resolveram essa coisa meio ruim. Mas é, que era um problema na época da terceira geração, ou das primeiras, apesar de eu ter jogado menos dela. Mas era uma coisa no. Eu acho que era uma coisa no Red Fire também, acho que eles só foram corrigir isso bem mais pra frente. Mas então é uma coisa que, tipo, ah, eu gosto muito desse meu Pidgeotto. Eu não vou. Sabe, eu vi ele nascer. Eu vi ele ser uma pomba com câncer do Parque Alfield, e eu vi ele virar esse pássaro magnífico. Eu não vou jogar ele fora agora. Ele vai continuar comigo. Então eu tenho esse problema também, que é do tipo, ah. Eu tenho minha equipe aqui, eu não quero trocar nenhum dos meus Pokémons que eu tenho desde a primeira área, porque eles são os seis primeiros que eu capturei imediatamente, porque pra mim não faz sentido eu ter menos do que seis Pokémons o tempo todo. Então vamos capturar literalmente todos os Pokémons que tem aqui nessa área. E aí depois, tipo, ah, eu não vou treinar também esse Pokémon da última área que só evolui no level 36 e você precisa de 3 mil pontos de XP pra ele passar de nível, pra ele virar um dragão raro, que é tipo, ah, eu nunca vou jogar com você, eu só vou te evoluir pra eu marcar na minha Pokédex que eu tenho todos os Pokémons. Isso parece chato pra mim. E jogo Pokémon também nunca foi pra mim sobre capturar os Pokémons. Eu acho que isso é muita influência do anime. Que eles falam, ah, não, Pokémon pra mim é sobre vencer o torneio e ser o melhor de todos, apesar de que o anime nunca define exatamente o que é um mestre Pokémon. Exato. Tanto que é uma coisa que eu. Foi muito recente. Foi tipo, no, nos últimos anos que eu ouvi alguém comentando num podcast que era tipo, ah, por que que no anime eles falam o próprio nome? Eu, tipo, ah, é uma coisa de marketing, pra você guardar o nome deles. Eu fiz tipo, ah, caralho! E a minha cabeça explodiu quando alguém falou isso e clicou pra mim, que é tipo, ah! Tanto, e aí eu lembrei tanto que no Pokémon Origins, que é aquele anime que eu acho que tem 4 ou 5 episódios, que é justamente sobre o Red, eles fazem barulho de bicho. Eles não falam o próprio nome, porque, de novo, tem menos dessa necessidade de ser esse desenho pra vender o jogo, e é mais pra eles tentando adaptar. E aí o Charmander dele faz uns barulho de bicho. E que é uma crítica que eu já vi, que eu tava vendo as pessoas fazerem, que eu entendo em partes, que é o lance que os pokémons fazem um barulho de 8-bit até hoje quando eles aparecem, que é meio zoado, mas ao mesmo tempo eu entendo que não dá pra fazer. E aí eu vejo a galera falando que, tipo, ah, por que eles não falam o próprio nome? Eu, tipo, ah, porque tem. Nessa geração a gente provavelmente vai passar da marca de 1000 bicho. Então vai ser, tipo, 1000 arquivos .mp3 eles falando o nome deles em 3 tons diferentes. Eu, tipo, caralho, isso vai ser o cartucho inteiro. Vai ser só eles falando o próprio nome. Então, eu acho que existe um compromisso no meio do caminho, que é justamente eles fazendo uns grunhidos de bicho que você pode dividir entre vários Pokémon, sabe? Nem todos precisam fazer o que é o som 8-bit que eles fazem, mas também não precisa ser o nome deles muito específico, que nem eles fazem, sei lá, com o Pikachu e com o Eevee no Let's Go. Então eu acho que tem um meio do caminho que é tipo, ah, eles, sabe, tipo, tem um barulho pros pokémons que são, sei lá, mamíferos de quatro patas. E aí, sei lá, o Sprigatito, e aí, sei lá, o Pokémon cachorro dessa geração, e o Pokémon porco, e todos eles fazem esse barulho específico. E aí tem uma coisa, de novo, eu acho que existe um meio do caminho que é melhor do que a ideia de eles continuarem fazendo o mesmo barulho do Game Boy, que é meio zoado de fato. E eles tentarem colocar mil, sei lá, 3000 arquivos de som diferente pra cada Pokémon específico. Então ao mesmo tempo, sei lá, eu não espero muito da Game Freak, porque eles sempre fazem o trabalho mais porco do mundo, porque eles sabem que vai vender pra cacete. Que essa é parte do problema também. Os fãs de Pokémon, de forma geral, eles. Ou a gente, eu não sei exatamente qual usar. Todo mundo aceita o jogo mais básico possível, porque por mais que eu tenha gostado do Sword and Shield, ele ainda é o jogo mais básico possível. Então, eu gostaria que eles tentassem ser um pouco mais diferentes, tentassem ser mais ousados Enfim. Sei lá, sabe, tipo, os remakes da quarta geração venderam, tipo, 26 milhões de cópias no final das contas. É coisa pra Sim, cacete. Mas com todos os problemas, né? É, com todos os problemas que teve e com o gráfico que a galera não tava gostando muito. O próprio Legends Arceus, ele vendeu pra cacete. Que isso foi. Que ele vendeu 13 milhões de unidades. Que era uma coisa que todo mundo fala: ah, Pokémon vende muito porque tem sempre duas versões, e tem uma galera que compra as duas, e assim, tem uma galera que compra as duas, mas o Pokémon Arceus, ele só teve uma versão e ele vendeu 12 milhões de unidades, ele saiu em março desse ano. Então, você dá pra ver que, tipo, mesmo só tendo uma versão, ainda tem gente pra caralho comprando Pokémon. E mesmo parecendo que ninguém quis desenhar uma textura no planeta Terra pra fazer esse jogo. Mas, não, as pessoas falam que ele é divertido. Falam que o lance do stealth, de você capturar o Pokémon sem uma batalha, é legal. Meu problema é que, de novo, é a quarta geração. Eu não quero a quarta geração. Mesmo que seja uma versão Japão feudal dessa galera, eu não quero. Pode crer. Porque, de novo, eu não gosto dessa galera. Mas é, eu sei lá, Pokémon é uma coisa estranha. Eu gosto de ver aqui que tem uma foto da. Eu tô vendo uma foto que é a protagonista do lado da segunda evolução do macaquinho de fogo. E parece que eles estão usando as proporções reais, porque esse macaco é absurdamente maior que a menina, de um jeito que é meio esquisito. E aí eu lembro que a altura de todos os pokémons não faz sentido nenhum. Todos os pokémons são gigantes, todos os pokémons pesam meia tonelada. É muito esquisito. Pokémon é um bicho muito estranho. Gosto muito de Pokémon. Gosto muito de Pokémon. É esquisitíssimo. É uma coisa que vem diretamente da minha infância, mas eu acabo gostando, sabe, tipo. Sabe, alguém me mostra um Metacross e eu vou falar, tipo, ah, show, eu gosto desse bicho de pedra metal psíquico Não, bizarro engraçado, que tem um X na porque cara. ele é um design, tipo, arrojado, que, tipo assim, se o cara errasse a mão, ia ser uma merda, tá ligado? Mas ele é foda, ele é foda. Sim, eu gosto, assim, de novo, voltando nessa coisa do Pokémon Esmeralda ter sido o que eu mais joguei, era tipo, porque eu não lembro qual era a minha equipe toda, mas eu lembro muito especificamente do meu Sceptile e do meu Metagross. Eles foram os... Sabe, eles foram os meus... Eu saí daquele jogo de Pokémon com dois amigos. Esses dois amigos são versões que não existem mais de um Sceptile e de um Metagross, que é tipo, ah... Tanto que eu lembro que tinha uma época que você queria comprar o meu cartucho do Pokémon Ruby... Ruby Coisa... Que é da terceira geração. E eu não quis vender porque eu comprei ele numa época que quando você comprasse ele, você ganhava um... Era isso? Ah, esqueci qual é a primeira evolução dele. Mas a primeira evolução dele Shine. E aí tem uma versão dele Shine que é tipo, não, eu não vou abrir mão desse Metagross. Apesar de eu nunca ter jogado o jogo de novo. Eu precisar parar e jogar o jogo. É, tô ligado. Mas eu gosto muito do Metagross, eu gosto muito do Trico barra Sceptile barra segunda forma, que ninguém se importa com a segunda forma de nenhum Pokémon. Porque, de novo, a primeira forma, principalmente dos iniciais, mas isso vale meio que pra todos os Pokémon, a primeira forma é a forma fofa, que todo mundo lembra, e a última forma é a forma da hora que você joga com a maior parte do jogo, e a segunda forma é a forma meio adolescente que todo mundo esquece que existe. Tem poucos pokémons, tipo o Artotal, que é mais... Ele, que a segunda forma é a melhor forma. Eu gosto da Bayleaf também, que é melhor que a Megane. Na minha opinião, claro. Na verdade, tinha... Justo. Porque a Megane é tipo um Venusaur 2.0, tá ligado? Tipo, tipo assim, floresceu sim. ali no colar, tá ligado? Mas, sim, sim. Sim. Sim, eu gosto bastante da Chikorita. De novo, eu não sei o quanto eu gosto da Chikorita vem por influência do desenho, porque a Chikorita do Ash, eu achava ela muito divertida. Ela tinha uma coisa dela gostar muito do Ash, toda vez que ele chamava ela pulava em cima dele. De um jeito que dava muita personalidade, porque geralmente são... Porque geralmente os Pokémon, tipo, chama o Pokémon ataca os inimigos e é isso. Então quando você tem um Pokémon que é um pouco... mais diferente, é um Pokémon com um pouco mais de personalidade, ele se destaca, que foi o caso da Chikorita, do Ash. Eu lembro que o Ash também tinha um Metacross, não, é o Heracross. Ele tinha um Heracross que era muito esquisito, porque ele era viciado em seiva de árvore, então ele não podia ver uma árvore que ele colava na árvore pra tomar seiva. Então, o desenho de Pokémon fez umas boas coisas pra dar personalidade pros Pokémons do Ash em algum ponto. E eu acho engraçado que eles fizeram justamente o personagem que já é o mais fácil de todo mundo gostar, que é o Charizard também. Tem uma personalidade muito forte, de um jeito que não precisava, sabe? Todo mundo já ia gostar do Charizard se fosse só o Charizard. Mas o fato do Charizard dele ser meio que um cuzão é divertido também. É verdade. Falamos de One Piece, falamos de Pokémon. Esse é oficialmente um podcast nosso. Ah, você tem que falar mal do Zack Snyder. Sacanagem. Ah! Tem que falar mal do Zack Snyder. Você viu a versão de 3 horas do Liga da Justiça? Porque eu não cara, vi. Até hoje não vi nenhuma versão do Liga da Justiça. É porque, tipo assim... Eu gosto do filme, mas eu tenho a consciência que não é um filme que vai mudar o cinema e nem marcou, sabe? Se fosse aquela versão original, digamos assim, né? Tipo assim, eu ia achar fodona, mas não foi algo assim que eu fiquei assim, meu Deus, teve uma mudança enorme, sabe? Sei lá. Eu não vi o Batman, mas o último Batman, Homem-Aranha. Também. Eu não vi o Homem-Aranha. Eu não vi. Porra nenhuma. Vamos lá. Não. Porque eu vi umas coisas. Então, essa coisa que é estranha. Eu tô com uma relação muito esquisita com a Marvel. Porque eu vi Endgame. E aí depois de Endgame eu meio falei. Tá bom. Sabe, eu tô bem. Eu tô bem de Marvel, eu tô bem do MCU. Eu acho que. Todos esses filmes, eles têm o mesmo sabor, todos esses filmes parecem o mesmo, todos esses filmes têm um visual muito parecido, todos esses filmes têm um senso de humor muito parecido, todos esses filmes têm uma vibe muito parecida, de um jeito que, tipo, ah, quando você tinha um por ano, eu achava da hora, era um evento, que, tipo, ah, tá. Agora que você tem três por ano, você tem um, sabe, você fecha o olho e apareceu um novo filme da Marvel em cima de você, tipo, porra, eu cansei foda, de um jeito que, tipo, eu até hoje não vi o Homem-Aranha 2 também, eu não vi Shang-Chi, eu não vi Eternos, e eu não vi Homem-Aranha 3, e tem também o fato de que eu não gosto do Tom Holland, eu não acho que o Tom Holland é um Peter Parker interessante. Eu sei que o arco que ele passa no terceiro filme parece ser o arco que eu queria que ele tivesse passado no Sei. primeiro. E aí eu vi pessoas falando, tipo, os três filmes todos são o arco dele. E é tipo, é, mas a gente já viu o melhor sendo feito duas vezes antes em um filme só. Eu não preciso esperar três filmes desse garoto extremamente sem graça, extremamente chato, extremamente filho do Homem de Ferro, sem passar um problema na vida dele, pra gente finalmente ter o arco de ele virar o Homem-Aranha que eu queria que ele fosse. Então, tipo, eu queria ver, sei lá, porque eu gosto muito do Willem Dafoe, eu gosto muito do Alfred Molina como Doc Ock. Ah, foda-se, eu vou falar. Eu gosto muito do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Quer dizer, eu sou nostálgico com o Tobey Maguire, eu não acho que ele foi o melhor Peter Parker do mundo. Eu acho que ele já tinha muito 30 anos quando ele fez o primeiro filme no colegial, que, de um jeito que me incomoda um pouco. Mas eu gosto muito do Andrew Garfield. Eu gosto muito do Andrew Garfield, tanto como ator como Peter Parker. Eu sou um dos poucos defensores. Então eu vi todas as cenas do Andrew Garfield do filme. Eu baixei o filme e fui passando na setinha do computador pra ver as cenas dele. Eu vi a cena fantástica dele salvando a Zendaya e ficando cheio de lágrimas porque ele não conseguiu salvar a Gwen. Eu lembro de eu chorando no cinema quando a Gwen morreu. Então é uma coisa que, de novo, ah, a gente concluiu esse arco que tava meio em aberto na minha vida desde, acho que, 2012, que é quando o segundo Amazing Spider-Man passa. Então, 10 anos depois, a gente conclui esse arco, que é o meu Peter Parker favorito, conseguindo salvar o amor de um Peter Parker, que também que a Zendaya acaba sendo também a minha... O romance dos Homem-Aranhas que eu mais gosto, em contrapartida com o Tom Holland, que é o Peter Parker que eu menos gosto, eu gosto muito da Zendaya, eu não gosto tanto da MJ porque eu não tive tanto contato com ela, só vi o primeiro filme, mas no primeiro filme ela e o caralho, o Michael Keaton. Ela e o Michael Keaton são as melhores coisas do filme, então eu tenho certeza que ela provavelmente continua sendo a melhor coisa nos outros dois filmes. Mas ver, sabe, aquela cena foi muito legal e de novo, o próprio Tobey Maguire, por motivos muito nostálgicos, sabe? Eu tô chegando nesse ponto muito específico de que a nostalgia tá aqui pra mim, sabe? Eu cheguei no ponto que, tipo, existe nostalgia pro Rodrigo? Sabe, é uma coisa que, eu não sei se eu vou entrar mais a fundo, mas eu assisti a série do Obi-Wan e eu até hoje não sei. Eu gostei dessa série ou eu gostei do Ian McGregor como Obi-Wan de novo? Eu não sei exatamente onde eu consigo dividir essas duas linhas. Sabe, tem um momento que o Obi-Wan vai se apresentar para um personagem e ele fala Hello there! Que é tipo, ah, ele fez o um meme, eu gosto desse meme. Eu gosto do Ian McGregor falando Hello there! Com o sotaque dele. Então, de novo, é uma coisa que quando eu tava vendo. Putz, acho que foi episódio. Eu não sei se foi episódio 5 ou episódio 4. Que eu tô entendendo uma coisa que, tipo, porra, eu sou uma das pessoas que mais reclama de fanservice, então é uma merda quando o fanservice funciona comigo. Mas tem uns momentos dessa série, principalmente. Eu lembrei, o episódio 4, que. Leves spoilers de Obi-Wan. Tem uma cena que é o Obi-Wan e o Anakin, quando o Anakin ainda é Padawan, e é o Hayden Christensen. E é muito engraçado porque é claramente o Hayden Christensen com seus 50 anos, fingindo que tem 20, mas ele com aquela trancinha ridícula de Padawan, e são os dois treinando. E ver os dois treinando com figurino das prequels e com o Kurusuka no fundo, que foi tipo, ah, o fanservice me pegou, merda, merda. E eu sou uma pessoa que reclama muito com o fanservice em Star Wars, eu acho que Star Wars tem um problema muito grande de não sair do próprio umbigo e ficar vivendo do próprio passado, mas ao mesmo tempo quando eu vejo esses fanservices para os prequels, que quase não tem fanservice, que. Os filmes, principalmente os três filmes mais recentes, tentam com todas as forças esconder que eles existiram. Quando eu vejo uma coisa dessas. E de novo, o Ian McGregor, como Obi-Wan, é o meu personagem favorito de Star Wars. Então, ver uma série toda focada nele, ver ele tendo uma cena de luta super foda no episódio 6, me faz falar, tipo, caralho. E de uma coisa que essa série, que eu acho que a Disney, como um todo, em tudo que eu vi, tanto em Rogue One, quanto em Jedi Fallen Order, quanto Obi-Wan, é que, tipo, toda vez que o Darth Vader aparece, ele é o bicho mais assustador que já existiu em Star Wars. Eles conseguem trazer essa coisa dele ser quase um vilão de slasher. Ele é quase o Jason, no sentido que ele não corre, mas ele vai Respira, respira com moer dificuldades. tudo que Você passa. não corre. Se, Respira com dificuldade. Pode é, ele não matar. corre, ele não corre porque ele tá com asma, tá foda, ser queimado vivo é complicado, mas ele tem essa coisa de um vilão de filme de terror que ele anda devagar mas que quando ele pega a caça dele, ele destrói de um jeito que a trilogia clássica nunca vendeu pra mim. Sabe, eu nunca fui uma pessoa que olhou pro Darth Vader e falou, porra, ele é assustador. Eu olho pro Darth Vader e eu penso, da hora, ele tem um visual bacana quando você não para pra pensar que de costas ele meio que parece um pinto. Mas assim, tirando a forma meio fálica dele por causa da capa, quando a capa ocupa todo e ele é só a cabeça e o tronco, ele tem um design muito legal. Então, mas de novo, eu nunca vi ele como a ameaça que eu sinto que os filmes queriam que ele passam. E aí, nos momentos que ele aparece nos filmes recentes e no episódio 4, especificamente, acho que, ou 4 ou 3, não lembro. Tem um episódio que ele aparece e que ele tá andando numa vila, numa cidade que o Obi-Wan tá se escondendo, e que ele é extremamente assustador. De novo, eu gosto do tratamento de forma. De novo, eu queria que o Obi-Wan e o Darth Vader não tivessem se encontrado nessa série. Eu gosto muito da ideia da primeira vez deles se vendo desde a luta deles é na Estrela da Morte, é aquela coisa: ah, a última vez que eu te vi, eu era aprendiz e você era o mestre, agora eu sou o Sim. mestre. Isso se perde um pouco se você parar pra pensar, tipo, ah, teve um momento nesses 10 anos que eles lutaram umas duas vezes, ou três até. Que faz isso perder um pouco. Tem várias pequenas coisas que, com as séries, elas perdem um pouco do impacto, mas de forma geral eu acho que o saldo disso é positivo. Tem uma personagem que aparece, que eu não vou falar aqui porque é meio que escondido no material promocional, que ela aparece na série de um jeito que eu não esperava, que eu não sabia que ia aparecer, e eu achei uma personagem muito divertida. É meio que eles tentando repetir o Grogu. Mas então, aqui é o segredo. Eu não gosto do Grogu. Eu quero que o Grogu leve uma bicuda e morra. Eu acho ele insuportável. Eu acho que ele tenta ser fo. Eles querem que você se importe demais. Como, olha esse bonequinho, essa marionete fofinha. Eu não acho ele tão fofinho assim. Então, quando o que é a versão do Grogu de Obi-Wan aparece, e é um personagem que eu gostei bastante de como ele é trabalhado, eu falei, tipo, eu gosto disso, eu gosto desse elemento. Isso cria uma profundidade muito interessante pro Obi-Wan como personagem ter conhecido essa pessoa nesse ponto da vida. Então, eu tava falando de Marvel e em algum momento eu vim parar aqui em Obi-Wan porque eu tava falando de como que fanservice e nostalgia me pega às vezes. Mas, então, esse é o efeito que ver as cenas com o Tobey Maguire no Homem-Aranha me causou. Mas o que acontece? Eu vi umas séries da Marvel. Eu vi Loki. Eu não vi WandaVision. Eu não vi Falcão e Soldado Invernal. Aí eu vi Loki. Eu vi Cavaleiro da Lua. Não me pergunta por quê. E eu tô vendo agora Miss Marvel. Miss Marvel? Miss Marvel tá. Sim, tem uma série da Miss Marvel e Miss Marvel talvez. Saíram três episódios até agora. Miss Marvel tem potencial de ser a melhor coisa que a Marvel já fez. Assim, sem sacar. É porque, de novo, eu volto aqui que o meu problema hoje com a Marvel é que tudo é muito pasteurizado, tudo não. Sabe, eu tenho um pouco de curiosidade de ver o filme novo do Doutor Estranho, porque as pessoas falam que tem um pouco de Sam Raimi no filme de um jeito que me deixa interessado. Porque, pra mim, o mundo ideal do MCU é que, tipo, você já é a maior franquia da história do cinema. Então, no lugar de você fazer o mesmo filme três vezes todo ano, começa a todo filme ser meio que um filme diferente. Sabe? Faz o Doutor Estranho ser meio que um filme de terror. E faz sei lá, eu gostava de Thor quando Thor tentava ser essa coisa mais épica shakespeariana. Mas agora que o Taika tá fazendo os filmes de comédia dele, não sou o maior fã do mundo de Thor Ragnarok, mas pelo menos tem lá o estilo deles. Eu vou ver o Thor Trovão e Amor? Provavelmente não. Não importa o tamanho dos braços da Natalie Portman. É o mesmo porra. Não vou ver. É o mesmo porra. Não vou ver por... não vou ver o filme por causa dos brações da Natalie Portman, por mais que sejam ótimos brações. Porque, sei lá, eu não gostei tanto do... sabe, mas ao mesmo tempo eu tô pra ver uns outros coisas do Taika, porque o Taika parece ser um cara engraçado. Então... mas, de novo, eu gostaria que os filmes tivessem todos, cada um, essa coisa, tipo, um gênero diferente, ou um sabor diferente, de um gênero, tipo, eu sinto que tem meio que três sabores pros filmes da Marvel, talvez quatro, que é, tipo, tem o filme de origem, que é literalmente todos os filmes de origem são o mesmo, que é o Homem de Ferro 1. Aí você tem o Guardiões da Galáxia, que aí você pode ver no Guardiões, dos dois Guardiões da Galáxia, e no Thor Ragnarok, que eu sinto essa coisa, tipo, ah, neon, anos 80, música dos anos 80, espaço colorido, comédia mais escrachada, e aí tem... é, são três. E aí tem o terceiro estilo, que é o estilo Vingadores, que é quando juntam a galera, e aí quando juntam a galera a gente faz uma coisa um pouco diferente, mas ao mesmo tempo é o meio do caminho, sabe? É a coisa do Vingadores, e até o próprio Guerra Civil, ele é, pra mim, mais um Vingadores do que propriamente um filme do Capitão América. E, de novo, pra mim seria mais legal se eles fossem filmes mais diferentes. E essa é a coisa que eu sinto que Miss Marvel tá fazendo muito bem. Miss Marvel... E assim, também tem o fato que, por conta daquele trabalho que a gente fez na faculdade, que eu tive que ler Miss Marvel, eu tive que ler Miles Morales e eu tive que ler a Thor da Jane Foster, que acaba que agora eles estão bastante em voga, porque tá tendo a série da Miss Marvel, vai ter o filme da Thor Jane Foster, e tem os filmes do Spider-Verse com o Miles, eu acho isso legal, mas a série da Kamala tem muita personalidade. Ela é 100% uma série de adolescentes sobre adolescentes, de um jeito que é tipo, ah, é muito natural. E uma coisa que eu acho que até pra mim é inegável, que é como que a Marvel acerta quase sempre no elenco dela, os atores que eles escolheram pra fazer a série, principalmente a própria Kamala, são ótimos, sabe? É tipo, porra, eu adoro aquela garota. Eu tô muito curioso pra ver se eles vão fazer uma série dos Novos Vingadores, e eu quero que ela... E isso ia ser uma coisa que ia me interessar. Eu tô gostando muito da personalização da Kamala, sabe? E eu acho que existe uma linha muito fina pra você fazer uma personagem como a Kamala, que é justamente essa menina que é muito fã dos super-heróis da Marvel, que ela é muito fã... que ela, sabe, que ela escreve fanfic na série, ela é uma youtuber, ela tem um canal de YouTube... Ela. O conflito do primeiro episódio é que ela quer ir na primeira Vingadores Con, que ela quer fazer parte do concurso de cosplay de Capitã Marvel. Então ela é grande fã da Carol Danvers. Apesar de novo, isso quando você para pra pensar, não faz muito sentido, porque a Carol Danvers, como Miss Marvel, ela passou tipo 10 minutos na Terra, no máximo. Então é estranho ela ter alguém que gosta tanto dela, mas tudo bem, sabe? Tipo, super-herói, eu não vou ficar. Não vai ser essa coisa que vai me agarrar e prender a minha suspensão de descrença. Mas eu tô gostando. Eu tô muito surpreso. Sabe? Visualmente a série é muito interessante. Eles mudaram os poderes da Kamala. Ela não tem mais a coisa de poder mudar o próprio corpo. Ela tem um bracelete que faz ela criar umas luzes roxas que viram sólidas. Então, quando ela precisa criar a mãozona gigante pra dar um soco pra pegar uma pessoa, ela cria uma mãozona roxa gigante. De novo, eu acho ok, porque eu acho que, sabe, eu entendo que fazer pessoas que esticam é visualmente complicado, fazer isso sem ficar ou muito tosco ou muito de terror bizonho. Então eu entendo eles terem mudado isso. Eu sinto que eles ainda conseguem fazer a personalidade da Kamala ser muito interessante. O conflito dela com os pais dela e o lance do conflito geracional e do conflito dela ser... Eu não lembro agora. Eu acho que ela é a primeira geração paquistanês nos Estados Unidos, então tem toda a coisa da religião dela em conflito com ela ser essa adolescente que quer participar de coisas de heróis. Então tem essa... Então tem muita essa coisa também de histórias de coming of age que se misturam muito bem e todas formam uma coisa muito única do que geralmente acontece na Marvel. De um jeito que eu acho muito legal e que eu tô gostando bastante. E de novo, é uma série que ela tem os stakes dela... Como que fala? Os riscos dela Não, só, por exemplo, um problema que eu tenho com o Cavaleiro da Lua, porque o vilão do Cavaleiro. E assim, tem que ver como vai ser os grandes vilões de Miss Marvel mais pro final. Mas o vilão de Cavaleiro da Lua quer dominar a Terra. E aí, até certo ponto, você fica meio tipo, ah, mas então por que, sei lá, o Falcão não tá vindo aqui dar uns socos nesse cara? Sabe, porque eu sei que existem outros. Sabe, porque o Hulk não tá aqui dando uma porrada nessa galera? Mas como todos os conflitos da Miss Marvel são muito internos do bairro dela e da vida dela como adolescente, que, tipo, ah, faz sentido não, o próprio Peter não tá aparecendo aqui, sei lá, não duvido que ele apareça. Até porque eu acho que o Tom Holland já falou algumas coisas de querer fazer um filme com a Kamala, então não sei se. Porque tem toda essa coisa. Ou de o próprio. Mad Murdock, que aparece no Homem-Aranha, talvez, sabe? Ou a Jessica Jones, ou qualquer um desses heróis de Nova York que estavam nas séries da Netflix que vão voltar agora pro MCU. Sabe? Algum deles pode aparecer, mas de novo não vai ser uma coisa. Espero que não seja o conflito dela, principalmente nessa primeira temporada, seja uma coisa de uma escala grande o suficiente pra você se perguntar: o que que os Vingadores estão fazendo, sabe? Por que que tem uma deusa do Egito querendo matar todas as pessoas que vão cometer um crime no futuro? Não, não tem ninguém fazendo nada para impedir essa deusa do Egito no meio das pirâmides, de um jeito que é tipo, ah, sabe, tipo, que esse é o problema de você fazer esse universo mega conectado, que também é um problema que as HQs têm, que é do tipo, ah, por que que o Peter Parker, que é só um adolescente que cola nas paredes, tá impedindo Nova York de ser explodida? Sabe, porque não tem alguém aqui com um pedigree um pouco mais mágico fazendo alguma coisa? De um jeito que é tipo, ah. Que é um dos meus problemas com o Cavaleiro da Lua, mas de novo é o menor dos meus problemas. Eu acho que o maior dos problemas é o sotaque muito ruim que o Oscar Isaac faz quando ele tenta fingir que é britânico. Mas eu tô gostando muito de Miss Marvel. E é uma coisa que Miss Marvel começou a sair ao mesmo tempo que Obi-Wan. E aí eu ficava chocado quando eu pensava que eu baixava os dois ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou ver Obi-Wan primeiro porque eu sei que eu vou gostar mais de Miss Marvel. E é tipo, eu sempre gosto mais de Miss Marvel, mais que de novo, que eu adoro o Obi-Wan. Tudo que acontece em Miss Marvel sempre me deixa muito feliz de estar vendo essa série. Então, de novo, como alguém que está relativamente retirado do MCU, eu tô gostando bastante de Miss Marvel. Eu acho que todo mundo que tem a Disney Plus ou pode torrentear coisas, podia dar uma chance pro primeiro episódio, sabe? E eu acho que assim, se o primeiro episódio não te agarrar, eu acho que nenhum dos outros vão também. Vai ser bem fácil você perceber que é tipo, ah, essa pegada dessa coisa mais adolescente talvez não seja para você, o que é válido e justo. É bastante para mim, e eu tô me divertindo bastante. De novo, eu tenho um apego pela Miss Marvel, de uma forma geral, que eu não tenho com nenhum personagem, tirando o próprio Homem-Aranha e o Batman, que são dois que eu cresci assistindo o desenho. E, de novo, eu tava limpando, eu limpei semana passada as minhas estantes. E os últimos quadrinhos de super-heróis que eu tenho aqui na minha estante são versões em capa dura das primeiras histórias da Miss Marvel. Então eu gosto muito dela como personagem, eu tava com muito medo deles ou fazerem ela ficar muito genérica, quando eu vi que eles iam mudar os poderes dela. Porque uma coisa muito do primeiro arco dela dos quadrinhos é que ela começa. Porque ela pode mudar o corpo dela para qualquer forma, e ela começa a literalmente usar a forma da Carol Danvers, e Ela se isso transforma? consome muito do poder dela. Sério? Sim, o poder dela é meio que mudar o próprio corpo de um jeito que ela literalmente virava uma mulher alta loura que nem a Carol Danvers pra combater o crime. E, de novo, a parte da lição que ela aprende nesse primeiro arco dela é que, tipo, ela tem que aceitar quem ela é. Ela fingir que ela é outra pessoa tá metafórica e literalmente consumindo muita energia dela. De um jeito que é cansativo ela fingir que ela é a Capitã Marvel. Então é por isso que. E aí, quando ela aceita quem ela é, e ela aceita ela como essa menina de cor paquistanesa muçulmana em Nova York, ela acha o próprio uniforme, e aí ela não precisa mais gastar energia fingindo que é a Carol Danvers. E aí, quando eles avisaram que o poder dela ia mudar, eu falei: tipo, ah, eles vão estragar essa parte do personagem, mas ao mesmo tempo você consegue fazer essas mesmas metáforas dela tentando fingir ser outra pessoa e tá se descobrindo de outras formas, que é o que a série tá fazendo, e a série tá pegando bastante coisa da guerra separatista que teve entre a Índia, o Paquistão e a Inglaterra, de um jeito que eu não esperava que eles fossem pegar um conflito real, do mundo real, para ser usado como parte da história da família dela, que se liga com os poderes dela também. Então, de novo, tá sendo muito interessante. Eu tô gostando bastante de Miss Marvel, de um jeito que. Eu tô gostando o quanto eu gostaria que eu fosse gostar, mas que é muito mais do que quanto eu esperava que eu fosse gostar. Não sei se isso faz sentido, mas é aquela coisa, tipo, minha expectativa tava baixa, mas eu queria estar com uma expectativa alta, e ele tá correspondendo às minhas expectativas mais altas. De novo, por uma personagem que eu tenho muito carinho, que é uma personagem que eu gosto muito, porque eu nunca tive o hábito de ler história em quadrinho de super-herói, sabe? Em algum ponto da minha vida, a internet me fez escolher entre mangá ou história de super-herói, e eu escolhi mangá. Então eu nunca tive muito esse hábito. É uma coisa que ler gibi americano, ocidental, de forma geral, é uma coisa que ainda é estranho. Sabe? Eu ainda talvez seja a única pessoa que fala, tipo, talvez isso tenha muita cor, sabe? Por que tem tanta cor nesse quadrinho? Tinha que ser preto e branco, sabe? Porque, de novo, eu tô tão acostumado com mangá que é preto e branco que algumas coisas, principalmente super-herói tem essa coisa de ser muito colorido. Então, às vezes, as primeiras vezes que eu parei, e também eu parava pra ler Homem-Aranha e ele sozinho já é vermelho e azul na sua cara, pá! Então, de novo, tô gostando muito de Miss Marvel, não podia recomendar mais. Tem três episódios de 6 ou 8, que é o que costuma ser a temporada da Disney Plus. Eu tô bastante surpreso com o quanto que eu tô gostando de Miss Marvel. É bem legal. De novo, uma personagem que eu gosto muito, que eu não tava esperando que fosse gostar, e recomendo fortemente. Se você tá cansado de Marvel, porque Marvel tem tudo esse mesmo gosto, dá uma chance pro primeiro episódio de Miss Marvel. Ou se você gosta de histórias adolescentes, de forma geral, eu tenho essa coisa de gostar muito de história adolescente e coming of age, e tipo, ah, e ela tem um melhor amigo que é um super cientista, porque de novo na Marvel não tem ninguém que. Ou você tem uma inteligência média, ou você é um super cientista. Não tem ninguém que é, tipo, eu talvez seja bom em letras. Não, eu, tipo, não, você é um super cientista de física. E aí tem esse melhor amigo dela que ajuda a ela entender os poderes dela, mas aí aparece esse aluno transferido, que ele também é paquistanês, e aí ela tem uma crush nele, e aí o melhor amigo tem uma crush nela, e aí tem esse pequeno triângulozinho, que pode ser meio cansativo, mas ao mesmo tempo, especificamente no contexto de série de colégio, eu gosto, porque eu acho que é uma coisa muito natural de adolescentes, que nenhum adolescente jamais aprendeu a se comunicar na vida inteira, sabe? Pessoas só aprendem a se comunicar decentemente depois dos 25 anos, antes disso todo mundo não sabe, sabe? Esse é o único contexto em que triângulos amorosos são aceitáveis para mim, mas ao mesmo tempo eu já acho que nesses três episódios eu não acho que eles vão seguir muito nessa pegada do triângulo amoroso. Eu acho que eles já vão seguir outros caminhos, de uma forma que eu acho que eles estão pegando esses elementos de história de escola de uma forma legal, e que eles passam relativamente menos tempo na escola do que eu também esperava. Eles passam até mais tempo na mesquita, que eu acho legal, do que eles passam na escola, e ter esses dramas mais cotidianos de histórias de escola e de histórias de adolescentes, principalmente americanos, que a gente está acostumado, então não tem tanto dessa coisa, tipo, ah, e vai ter a menina bullying. É assim, tem a menina bullying, mas ela tá lá por, tipo, 5 minutos do primeiro episódio, e é isso. E aí ela tem uma outra função narrativa mais pra frente. Que eu tô até curioso pra ver o que eles vão fazer, porque eles mudaram algumas coisas das HQs, que eu tô curioso, porque eu acho que eles vão fazer uma coisa diferente com ela. Não sei exatamente ainda. Mas então eu tô gostando bastante. De novo, eu não esperava que eu fosse passar tanto tempo elogiando Miss Marvel. E a atriz é ótima. A atriz ela é super convincente, ela é super fofa. Ela vende, de novo, esse personagem que podia ser muito chato, ser só essa. E eu acho que, sei lá, eu já vi feito muito mal a ideia dessa fangirl que é meio obsessiva com que ela é fã, de um jeito que fica meio forçado, ou que os adolescentes não soam como adolescentes de verdade, ou que eles não soam como pessoas de verdade. De um jeito que, tipo, porra, essa equipe sabe escrever adolescente muito bem, sabe escrever esse conflito geracional muito bem. Não sei dizer aqui exatamente a história da produção da série para saber se, tipo, ah, se é uma mulher paquistanesa que tá escrevendo a série, porque eu sei que a criadora dela é uma mulher muçulmana, mas eu não sei exatamente como que tá sendo a série. Mas, de novo, a série tá fantástica, eu tô gostando bastante. De um jeito que, se eles não cagarem nesses próximos episódios, que eu. Porque quando eu assisti o primeiro episódio, eu falei, porra, pode ser só o primeiro episódio. Séries têm essas coisas que de vez em quando o piloto é melhor do que tudo que vem depois. Depois de ver o episódio 2 e 3, eu tô bem confiante no que vai ser o resto da Ah, e o série. curioso é que eu não fiquei sabendo dessa porra, tá ligado? Tipo, eles não fizeram um tipo, movimento de marketing pesado, porque teoricamente seria Não, nova não, eu acho que cara da não. Marvel, né? Tipo assim, encabeçando uma nova equipe de Vingadores, né? Não fiquei sabendo. Mas eu acho que. Mas essa é uma coisa que eu sinto, que serviços de streaming hoje em dia tem problema de fazer marketing de. Principalmente de série. Sabe, eu acho que filme ainda tem. Principalmente agora que cinemas voltaram a funcionar. Filme ainda tem muitas essa coisa tipo, pô, e vai pro cinema, e é Doutor Estranho, e aí você sabe que quem tá dirigindo é o Sam Raimi, você sabe quem tá dirigindo o próximo Thor. É o Taika Waititi, que é quem dirigiu o Thor Ragnarok. E aí, quando passa o trailer, é um evento. Sabe, trailer pra série de TV não costuma ser um evento que nem trailer de filme é. Sabe, não tem os pôsteres que é tipo, ah, e aí vem, sai um pôster e vira notícia em todos os sites de notícia geek nerd do mundo. Então, série, sabe, é uma coisa que é tipo, ah, sai uma série nova na Netflix e eu sinto tipo, ah, ninguém sabe que tá saindo uma série nova. Sabe, tipo. Por exemplo, teve recentemente o Geek Week, que é justamente pra Netflix promover coisas novas, e eu, tipo, ah, eu sinto que eu vi coisas sobre Sandman e One Piece. E foram as únicas coisas que eu vi. Em parte porque são as poucas coisas que me interessam. E assim, One Piece com muitas aspas me interessam, porque a ideia de adaptar One Piece pra live action é uma das ideias mais bizonhas que alguém já teve, que eu acho que vai dar super errado. Mas assim, ao mesmo tempo, eles estão construindo os navios de. Eu já vi umas piadas muito boas das pessoas falando que, tipo, One Piece é a maior lavagem de dinheiro do mundo. Porque, sabe, eu não sei se você viu a foto do Eu Baratie, vi, eu vi, eu mas, vi. porra, eles fizeram um Baratie que é bizarro do quão bem feito ele tá. A quantidade de dinheiro que eles gastaram pra aquele navio que vai aparecer por dois episódios é bizarra. Porque, não, eles não passam muito tempo no Baratie. Não faz sentido você construir esse navio de verdade todo pra. Ao menos que de novo eles forem passar metade da temporada aqui. Apesar do Baratie ser o arco do Sanji ser relativamente mais longuinho, tirando o do Arlong pra East Blue, ele provavelmente é o segundo maior, porque tem toda a treta com o Mihawk depois. Mas eu não sei porque, sabe, eu não acho que você gasta tanto dinheiro assim no Baratie especificamente. Enquanto o Merry tá muito triste. Aquele bode na frente do Merry tá muito Não, tem triste. que tirar aquilo, na moral. Você é louco. Aquele Merry tá parecendo eu vejo aquele Merry, eu vejo o espírito dele pedindo pra levar um tiro pra eu tirar ele do sofrimento Aquele dele. Merry pediu pra morrer, tá ligado? Me mata. Aquele Merry tá pedindo pra. Por favor! Acabe com a minha dor! Eu não aguento mais sofrer! Ah! Eu sou um bode muito esquisito! Ah! Por favor, um tiro só. Sabe, eu acho que é a orelha. Por que que eles colocaram orelha no Merry? O Merry não tem orelha. Sabe, essa orelha é muito estranha. Essa boca aberta é muito estranha. Sabe? Ou eles podiam ter ido pro caminho oposto e colocado a cabeça do Fauno do Labirinto do Fauno e feito um barco de terror. Esse barco é só muito esquisito. De novo, eu tô muito curioso pro que vai ser essa série e como que eles vão fazer essa série. Porque, de novo, no começo de One Piece as pessoas ainda parecem pessoas. Eu não sei o que eles vão fazer pra quando chegar. Quando. Sabe, cada temporada eles vão ter que colocar um aplique de implante novo na atriz da Nami e tirar uma costela dela diferente. Mas, de novo, eu vou dizer, o ator que faz o Luffy, ele parece carismático e ele parece. Ser um bom Luffy e por algum motivo eles chamaram o Eminem pra ser o Sanji. Que é sempre uma escolha muito estranha. Mas de novo, mas é só coisa, tipo, eu sinto que tanto a Netflix quanto a Apple, quanto a HBO não. A HBO, eu acho que ela ainda ser um canal de TV, ela ainda tem um certo cachê que eles conseguem fazer marketing pra séries deles, tipo, ah. Eu meio que tô esperando o prequel de Game of Thrones sem absolutamente nenhuma esperança de que vai ser bom. Mas sei lá, talvez. Ao mesmo tempo, eu sou um fã de fantasia demais para poder dizer que eu tenho séries de fantasia demais que eu posso simplesmente pular uma série nova de Game of Thrones. Talvez eu pule a série que vai ser uma sequel com o Jon Snow, porque aí é pedir demais. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que os serviços de streamings fazem esse bom trabalho em divulgar as coisas novas deles. Então eu acho que esse é um parte do problema dessa série da Miss Marvel. Quando eu paro para pensar em outras séries de streaming que fazem sucesso, Eu conheço elas mais por pessoas falando sobre essa. Sabe, eu sinto que foi a mesma coisa ano passado com o Midnight Mass, que foi a série nova do Mike Flanagan, que é atualmente um dos meus produtores de série favorito, porque as três séries de terror dele da Netflix são muito boas. E é uma coisa que, tipo, eu sabia que ela ia estrear, porque eu sou o maluco que tá abrindo a página da Wikipédia do Mike Flanagan toda semana pra ver o que que ele vai lançar. E aí eu sabia que ele ia lançar em outubro do ano passado essa série sobre terror e religião, que é foda pra cacete. Mas de forma geral, sabe, eu não vi nenhum trailer pra Midnight Mass, eu não vi ninguém esperando pra Midnight Mass. Era uma coisa que, tipo, ah, depois que a série saiu e que os cinco pervertidos, que são muito fãs do Mike Flanagan, assistiram, que aí a gente começa a falar, ô, vocês deviam assistir Midnight Mass, hein? Ó, boa série de terror, é do cara que fez Mansão Rio e Mansão Bly, vocês deviam ver essa série. Então, eu sinto que a Netflix, em especial, ela tem um problema que, sei lá, toda semana você abre a Netflix e tem três séries novas e nenhuma parece particularmente boa. Então, eu acho que esse é um problema que as séries da Netflix têm, e de serviços de streaming, sabe? Por exemplo, Severance, que é uma série da Apple TV, que é muito boa, por sinal, que quase. O primeiro episódio é surpreendentemente dirigido pelo Ben Stiller. Que Caramba. ela é uma série muito boa que eu só descobri que ela existe porque as pessoas do meu Twitter estavam comentando, e aí eu fui atrás depois. Então é uma coisa que é tipo. Que é o que eu. Sabe? E eu sabia que a série da Miss Marvel ia acontecer porque eu gosto muito da Miss Marvel, e aí eu fiquei atento pra ela. Mas eu não sei quais outras séries de TV a Marvel Eu vai fiquei ter. TV, sabendo series. da parada da She-Hulk porque deu merda e foi uma bosta. Mas eu não sabia que ia ter série dela, tá Ah, é, ligado? eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo do trailer de She-Hulk porque o CG da She-Hulk é Zoado. abismal. E Então, a Renée, alguma coisa que fez parte do elenco de Hamilton, ela faz parte do elenco da She-Hulk. Ela é amiga da She-Hulk. Ela é uma Skyler Sister. sim, eu gosto muito da atriz. Sim, Renée Aisley Goldsberry. Sim, ela é. Não. Ela é. Não, pera, Eliza é a que casa com o Hamilton. Ela é. Ela é. Não. Peraí, Angélica. Ela é Eliza. É Angélica a Angélica. Não, é é Eliza. Eliza. ela. Não, ela é a Angélica. Então, o Eliza. É ela cantando pra. É quando ela apresenta a Eliza pro Hamilton. Ela é a Angélica, ela é a mais Agora velha. eu fiquei bugado aqui. A PEG eu sei que é PEG. Sim, a Peggy é a É PEG. Peggy. Skyler Sister. Muito bom, saudade, Hamilton. Sim, mas a própria Tatiana Maslany, que é quem vai fazer a She-Hulk, ela é uma atriz que eu gosto muito, mas o CG tá muito feio. O CG tá muito feio. É muito difícil. Sabe, é do Tá um tipo. bonecão. Eu fiquei de cara, que é do tipo. Bonecão E The aí. Sims. Eu tava vendo pessoas falando. Pessoas falando, tipo, ah, a gente queria fazer que ela fosse maior, e aí a Disney rejeitou e tal. Então eu acho que também deve ter alguns problemas de produção que tem a ver com. Eu não sei, tem a ver com o fato. Se bem que estreia já em agosto, então era pra esse CG tá melhor. Olha só que sacanagem, e essa série vai ter 9 episódios e Miss Marvel só vai ter 6. Zoado, zoado, foda. Aqui, vai ter uma série da Invasões Secretas. Eu sabia disso, mas eu também tinha certeza porque eu não me importo tanto com Invasão Secretas. E vai ter uma série da Ironheart, que isso me deixa interessante. Porque, de novo, eu não cheguei aí atrás da Ironheart na época que a gente fez aquele trabalho, mas ela também tá junto com a Kamala e com o Miles nessa coisa dessa nova geração de personagens da Marvel que eles querem fazer com pessoas que não são homens brancos. De um jeito que, tipo, ah, eu acho legal. E assim, eu sei que vai ter uma segunda temporada de Loki, porque Loki fez muito sucesso, eu gosto muito de Loki, eu gosto muito do Tom Hiddleston. Mas eu acho que vai ter uma série da vilã de WandaVision, a Agatha, mas eu não tenho certeza, né? E aí eu não sei. E eles confirmaram também que vai ter uma série nova do Demolidor, quando eles. Porque tava tendo uma treta da série, o Demolidor não tava indo pra Disney Plus, e aí eles falaram, ah, isso é canon, não é mais canon. E aí eles anunciaram uma série do Demolidor, mas Deus sabe quando qualquer uma dessas séries vai existir. Mas tá tendo Miss Marvel, tá sendo bem legal. Recomendo se você tiver. Não sei se tem Disney Plus aí no Japão. Eu não sei como tudo. Que é serviço de streaming no Japão. Ah, uma coisa engraçada sobre a Disney. A Disney tem. Só que, por exemplo, a HBO Max não tem aqui na região. Então eu não consigo entrar. Por isso que eu até tive que cancelar. Mas a Disney tem, a Netflix também. Aí o catálogo que muda, né, de acordo com a região. Mas essas grandes produções sim, têm, do tá ligado? Aham. É, eu, por exemplo, uma coisa que eu descobri agora, só e voltando um pouco pro tema de Bollywood, uma coisa que eu sei que tá estourando na Netflix, porque meu Twitter não para de falar aí sobre isso, é um filme que chama RRR, da Netflix, que é uma grande produção de Bollywood sobre uma galera da Índia, na época que eles ainda eram colônia da Inglaterra, é uma história de vingança de uns indianos matando uns ingleses. E é só isso que eu sei. E eu sei que o filme tem 3 horas. E aí eu sei que tá todo mundo vendo, tipo, em 3 episódios de 1 hora, ou parando na metade e vendo depois. Vejam, eu só sei que essa série existe porque pessoas no meu Twitter. Sério, não, esse filme. Só sei que esse filme existe porque pessoas no meu Twitter estão falando sobre esse filme. Não é porque a Netflix fez um bom trabalho de promover a série pra mim. Sim. Então eu acho que volto com essa coisa, tipo, serviços de streaming de forma geral são ruins nisso. De novo, a Game of Thrones eu sinto que ainda tem um peso cultural grande o suficiente pra quando sai um pôster ou quando sai um trailer novo, as pessoas meio que param e falam, uou, Game of Thrones vai voltar. E a mesma... Game of Thrones é um caso muito interessante de como que uma série, como que um final ruim simplesmente apagou a boa vontade de muita gente. E de novo, eu acho que isso pode ser uma coisa extremamente anedótica pra minha experiência, pra experiência das pessoas que eu conheço. Sabe, eu conheço pouquíssimas pessoas que estão animadas pra Sangue e Fogo. Uhum. Sabe, o meu motivo pra estar mais ansioso é porque tem o Matt Smith. E Deus, eu quero que o Matt Smith faça uma coisa boa desde que ele saiu de Doctor Who, porque ele não deu uma dentro. Ele é um personagem super secundário num filme de terror pequeno em inglês da Netflix, que é o His House. E aí ele é um... ele é um agente social naquele filme, ele faz um papel muito pequenininho. Mas não, ele fez um dos Exterminadores do Futuro recente, uhum, que todo mundo fala que é uma bosta. Ele é o vilão de Morbius, que é um filme extremamente medíocre. Então, de novo, a gente do Matt Smith precisa dar que o Matt Smith dê um adendo, porque ele é um ótimo ator, eu gosto muito dele, mas porra, ele não faz uma boa coisa desde que ele pisou fora de Doctor Who. E é foda, porque sabe, por exemplo, o Tennant, ele fez pelo menos o... Eu vi um meme que era o Tennant e o Capaldi, porque o Tennant é o vilão de Jessica Jones, e o Capaldi, ele é o vilão do The Suicide Squad do James Gunn do ano passado. É os dois pulando e comemorando, enquanto tá o Matt Smith, que é o vilão de Morbius, e o Christopher Eccleston, que é o vilão de Thor 2, o filme que eu sou a única pessoa que gostou no planeta Terra. Os dois sentados numa cadeira triste. Porque, porra, os atores de Doctor Who na Marvel. E aí tá o Capaldi e o Tennant comemorando, e o Eccleston e o Matt Smith tristes por terem feito 2 bombas. Então, de novo, eu quero ver o Matt Smith nessa série de Game of Thrones e ver... Torcer pra ela ser boa, porque, de novo, eu quero mais dragões em séries. Por mais que eu ache os dragões de Game of Thrones caídos, porque eles deviam ter 4 patas e 2 asas e não 2 patas e 2 asas. Mas eu entendo porque é mais barato de fazer assim, então... Mas ao mesmo tempo zoado. Não ligo pros Targaryens, não podia me importar menos pra uma casa de Game of Thrones do que os Targaryens. Mentira, eu me importo menos com o Jon Snow. Cara, a ideia é de que eles vão fazer uma... Cara, eles vão fazer uma série protagonizando o Jon Snow! Quem? Tirando o Kit Harrison e o agente do Kit Harrison, acharam que isso era uma boa ideia. Porque, assim, é dinheiro fácil pros dois. Quer dizer, não tanto pro Kit Harrison, porque, sei lá, ele vai ter que filmar no norte da muralha, então ele vai ter que ficar debaixo da neve por, sei lá, 20 horas pra gravar a série. Mas o agente dele não vai estar. O agente dele vai estar ganhando os 10% dele, sei lá quanto que o agente dele faz, sei lá, em Londres ou Nova York, seja lá onde o agente dele fica. Mas, sabe, tipo, quem terminou Game of Thrones sem pensar que o Jon Snow é o personagem mais chato da série, sabe? Me dá uma série protagonizada por literalmente qualquer filho da puta que sobreviveu àquela série, vai ser mais interessante do que a porra do Jon Snow. E o Jon Snow era um personagem que eu gostava no começo, mas a forma que a série desandou de um jeito tão específico, que era tipo, eu não me importo com o Jon Snow. E o Kit Harrison não é particularmente muito bom. Então era tipo, vou acabar vendo porque, sei lá, eu vi Cavaleiro da Lua. Então quem sou eu pra dizer qualquer coisa? Falando em ver, eu vi As Coisas Estranhas. Você chegou a ver a nova temporada? Ou não? Não, eu parei com Stranger Things depois da segunda temporada, achei a segunda temporada meio... E, de novo, indo nesse tópico nostalgia, eu tenho um problema muito grande com a forma como a gente passou os últimos 30 anos tendo nostalgia com os anos 80, de um jeito que me cansou bastante. E aí, tipo, eu não quero ver, ninguém falou bem da terceira temporada de Stranger Things. Aí as pessoas estão falando bem dessa quarta agora, mas eu tô tipo, eu tô bem. Esses adolescentes todos já parecem meio adultos. Tem aquele coitado que é o menino que ficou preso da primeira temporada, e aí depois nenhum dos produtores quer falar que ele é gay, mas todo mundo quer deixar implícito que ele é gay, e ele continua com o mesmo corte de cabelo de cuia desde a primeira temporada. Tipo, por favor, alguém fa-. E aí é uma coisa que eu vi notícia ainda, que tipo, tem... Aparentemente, nessa quarta temporada tem uma gravação que acontece no dia 22 de março, e o aniversário dele é 22 de março, e ninguém na produção nem lembrou do dia do aniversário da porra do personagem. Então eu fico, pô, coitado desse um menino, que eu nem lembro o nome dele, porque são todos iguais. Então eu tava com medo, é porque eu acho que o nome de um deles em It é Will também, eu não sei, porque o It... Ele também tem essa coisa, porque ele tem um dos garotos do elenco. Ah, o Arigudinho. Que é o. Esse moleque tá muito feio. Ele tá muito estranho, tá muito estranho. A dele tá crescendo, né? Ele, quem cresce, fica estranho. A puberdade pegou ele, esse e deu uma porrada de puberdade na cara dele. Caraca, tá muito. Ele tá naquele momento que, assim, eu nunca passei por ser gordo, mas eu tive vários amigos que é um momento que você. É muito longo pra ser uma pessoa, mas você... Sabe uma coisa que é tipo... Tá faltando horizontalidade em você? Você é só uma criatura longa, esquisita? Mas então, o caso do It, ele é interessante porque o livro foi escrito nos anos 80 e ele tem essas duas linhas do tempo, que uma é no presente e uma no passado. No caso do livro, ele se passa nos anos 80 no presente e nos anos 50 no passado. E aí o filme... Ele se passa no nosso presente, no presente, e nos anos 80, no passado. Então você junta o fato de que tem pelo menos um dos moleques em comum no elenco, e os dois se passarem nos anos 80, e aí tem uma garota ruiva, e é tipo, porra, os dois têm a garota ruiva, eu não sei qual que é a garota ruiva de qual. É o Finn Wolfhard que tá no filme. E aí, por exemplo, tem um... Ah, não, em It ele chama Bill, ele não chama Will. Mas é a mesma coisa. É a coisa esquisita que Bill e Will são apelidos de William. Então é tipo. Caralho, o filme tá muito estranho. Caralho, adolescente. Adolescência é foda pra todo mundo. Eu não tenho usado muito o Instagram. E aí eu outro dia entrei e eu vi. A única foto que a Camila tem no perfil dela. Ela no completo escuro, segurando uma vela pra parede, olhando na parede um desenho de Gravity Falls. E a coisa. E ela, tipo, putz, na adolescência pega todo mundo como adolescente, né, cara? É foda. Não dá pra. Não tá fácil pra ninguém a adolescência. Mas então eu não vi Stranger Things. Você gostou dessa temporada? Uma coisa que. De novo, eu nem vi a série, mas eu tô aqui reclamando. Mas uma coisa que me irrita um pouco em Stranger Things é o lance do vilão ter sempre o nome de um vilão de D&D. Ah, tá. Eu acho legal na primeira temporada, porque é a primeira temporada, eles são todos mais novos, eles estão enfrentando uma coisa de outro mundo, então eu entendo eles pegarem essa coisa que eles entendem e usar o nome de uma coisa que eles entendem pra ser o nome do monstro. Essa altura do campeonato, é Hawkins o nome da cidade? Sei lá. A cidade já foi invadida 10 mil vezes, eles já têm 30 anos, todos eles, sabe? Tá todo mundo cansado dessa merda, todo dia tem um bicho novo, sabe? Tipo, começa a usar outra coisa, sabe? Tipo, eu entendi que vocês gostam de D&D, mas... sabe? Tipo, e aí nessa temporada é o Vecna, que é o maior vilão de D&D, e tipo, pega outra coisa, sabe? Tipo... Joga outro RPG, joga Call of Cthulhu, chama esse monte de Cthulhu, pronto. Sabe, Cthulhu tá no domínio público, você pode usar esse nome, você não precisa pagar a Wizards of the Coast pra usar o nome do monstro deles. Dá uma variada, joga outro jogo, não sei, sabe? Então, enfim. Não vi Stranger Things, mas você gostou? Eu vi pessoas falando bem da quarta temporada, mas ela aparentemente foi dividida em duas também. Não, foi, acho que mês que vem tem um resto, né, o restante. Eu gostei, foi legal, e também tem esse lance da nostalgia, né, tipo assim... Tem toda um vínculo que foi criado, né? Pô, eu lembro que quando estreou a série, eu tava aqui, a gente conversou sobre, foi a primeira temporada, né? E tipo assim, eu assisti tudo acho que um dia e algumas horas, assim, eu vi de uma tacada só. Mas é muito porque, tipo, tem esse vínculo, né? Tipo, pra assistir. Não, não iria maratonar uhum. uma série que eu não tenho vínculo assim do nada. Eu não sou de maratonar, né? Então, assim, é meio que... Eu quero ver como é que vai terminar essa história e tal. Mas eu gostei, tem uma pegada de terror legal. Né? Eles dividiram os núcleos, né? Então você tem, tipo... um núcleo na Rússia, lá, né? Que tá o Hopper, ele tá preso lá, ele tá no Gulag, preso. Tem o das crianças e da Eleven lá no laboratório, lá pra ela recuperar os poderes que ela perdeu e tal, blá blá. Assim. Eu sinto que o Finn Wolfhard e a Millie Bobby Brown foram das crianças os que conseguiram uma carreira fora de Stranger Things. As outras crianças, eu acho que eu nunca vi elas em lugar nenhum fora isso, sabe? Porque tipo, o Finn Wolfhard, ele tá no It, ele tava no novo Ghostbuster, parece ser uma bosta. Ele tava num outro filme de terror também, que eu esqueci o nome agora, mas que é muito ruim. Qual que é o The Turning, que é baseado no Turning of the Screw, que é um filme lindo. Porra, poucos filmes que eu vi falam, porra, esse filme é uma merda, caralho. Porra, enfim. Ele vai estar no... Pera, ele vai estar em qual Pinóquio? Ah, ele vai estar no Pinóquio do Guilherme Del Toro, que vai sair no final do ano. Então, igual, por exemplo, outro exemplo de coisa da Netflix que eu sinto que... Por exemplo, eu sei que esse filme do Pinóquio em stop motion do Guilherme Del Toro existe... Porque eu sou um maluco fã do Guilherme Del Toro. Sabe, o Guilherme Del Toro é um dos meus diretores favoritos. E stop motion é um dos meus tipos de filmes favoritos. Então quando me fala, tipo, ah, o Guilherme Del Toro vai fazer um filme de stop motion, tipo, sim, por favor, quando? E aí, tipo, pô, o elenco, tipo... E sabe quem é o grilo falante? Um tal de Ian McGregor. Eu não sei se eu já falei que eu sou fã desse tal de Ian McGregor, mas é o Ian McGregor. Mas tem outras pessoas incríveis no elenco. Tem o Christopher Waltz, tem a Tilda Swinton, tem a Cate Blanchett. Então vai ter uma galera. Vai ter o Ron Perlman, porque é um filme do Guilherme Del Toro, então não pode não ter o Ron Perlman. Então, de novo, sabe? E sei lá, teve um pequeno trailer. E aí teve uma notícia recentemente que eu achei muito divertida, porque as pessoas estavam caindo de matar, criticando, que o Guilherme Del Toro mudou a história, e a história vai se passar na Itália dos anos 30, em que o governo fascista da Itália cooptou o Pinóquio por acharem que ele ia ser um soldado imortal. E eu tô muito curioso pra ver o que o Guilherme Del Toro vai fazer com isso, porque um dos meus dois filmes favoritos dele, que é o Labirinto do Fauno e o Espinha do Diabo, são filmes que tratam sobre o fascismo na Espanha, especificamente. Uhum. Então, ver o que ele vai fazer com essa coisa do fascismo da Itália e como que ele vai fazer um conto de fadas perturbado em stop motion lidando com fascismo de novo. Que é uma coisa que ele não lidou tanto, por exemplo, no último filme dele, que é o Nightmare Alley, que é um filme noir, ok, mas que eu fiquei meio decepcionado porque eu gosto do Guilherme Del Toro quando ele tá fazendo coisas esquisitas. Mas ele também lida um pouco com fascismo no próprio Shape of Water. Então, de novo, curioso pra ver o que vai ser desse Pinóquio. E vai ter o Finn Wolfhard como personagem que eu não conheço com esse nome em inglês. Mas, de novo, vai ter o Ian McGregor como E, coitado, o ator que vai ser o Pinóquio é o único ator na lista do Wikipedia que não tem o próprio artigo da Wikipedia. Então, não sei quem você é, Gregory Mann. Espero que você seja um bom Pinóquio. Vai ter o David Bradley como o Gepeto. David Bradley, que você vai conhecer como o zelador Finch de Caraca, Hogwarts. sim. O chefe da família que orquestra o casamento vermelho e que a Arya mata com uma torta de Deus, primos. nossa, é assim. E ele fez o primeiro doutor recentemente. Em Doctor Who eles quiseram usar justamente a primeira encarnação do doutor para uns plots, e como o ator original já morreu há muitos anos, eles pegaram ele e ele faz um ótimo trabalho. Eu acho ele muito interessante porque ele é um dos três ou quatro atores que fazem a trifecta de, se você viu alguma coisa da Inglaterra, tem algum deles que é Harry Potter, Game of Thrones ou Doctor Who. Sabe, se você viu algum desses três, você já viu todo o elenco da Inglaterra. Se você viu os três, você viu literalmente todos os atores que já pisaram o pé no Reino Unido, eles estiveram em um desses três. E o David Bradley é um dos poucos que fez os três. Como o Doutor, como o Zelador Finch e como o... Cara, qual que é o nome desse filho da puta em Game of Thrones? Como Walter Frey em Game of Thrones. E ele vai ser o Gepeto, Nossa, então de novo, um bom vai ser elenco pra esse filme. interessante ver ele. Tipo assim, quando eu penso nele, eu penso num cara ranzinza, num cara fechado, tá bolado. Vai ser maneiro. Sim, ele é legal ver ele como primeiro doutor, porque o primeiro doutor ele tinha essa coisa de ser um velho mais fechado e meio ranzinza, mas bem menos do que esses dois outros personagens. Mas, de novo, como essa série vai ser uma animação, eu não acho que vai ser tão chocante, porque eu não acho que nem eu, que gosto bastante dele nesses três papéis, lembro a voz dele assim de cabeça pra ser uma coisa que vai me chamar tanta atenção. Sabe, desses avós que eu sei que eu com certeza vou reconhecer, o Ian McGregor e o Ron Perlman, porque eles têm vozes muito particulares e muito marcantes. Mas, sabe, tipo, como que é a voz do Christopher. O Christopher Waltz, talvez, porque ele tem um sotaque muito forte. Mas sabe, tipo, a voz do Finn Wolfhard, tipo, não sei, ele vai ter a voz esganiçada de adolescente. Ou a voz da Kate Blanchett, eu não, tipo, não sei. Ela é a Galadriel. Ah, outra série de streaming que eu acho que tá fazendo um bom trabalho no marketing é O Senhor dos Anéis da Amazon Isso Prime. eu vou Mas, ver. por exemplo, eu não sinto que eles fizeram um trabalho tão bom no Roda do Tempo. Eu sinto que ninguém sabe que teve uma primeira temporada do Roda do Tempo. Meio grandinho e tal. Pra quem quiser me achar no Twitter, é @essadenave, em quase todas as redes sociais também. E quem quiser falar em particular com o Twitter oficial desse podcast, que não é particularmente muito ativo, é @titulofalso. Quem quiser ir atrás do Rafael, ele atualmente está usando um Twitter muito estranho, que é @RafaelN6054395, porque ele parece um bot do Bolsonaro. Eu não sei, eu ia perguntar isso pra ele, mas de novo, ele caiu e eu tô aqui torcendo pro áudio dele não ter corrompido, porque se o áudio dele tá corrompido, vocês provavelmente não vão ouvir nada disso. Enfim. Até a próxima! Interrogação, interrogação, interrogação. Thank you.